Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Já pode? Pode, Bruninho? Pode. Pode, Douglas? Pode. Pode, perna? De boa. Está começando mais um... Tosco Chanchada, vacance, melhor que pauta livre. O que, rapaz? Melhor o teu Tobia. É muito melhor do que o... aquele chato do Douglas. Vamos começar agora com um hino. Um hino de louvor a Deus. Acompanhe, por favor. Deus, você amor. Caralho, é assim, meu exemplo na vida. Eu te ofereço um gole. Não é você processado, pô. Muita emoção. Nossa, que emoção, hein, seu Nonô? É, eu tô com AIDS. De novo. Apresenta a galera aí, ô, seu Nonô. Agora, só que aqui do meu lado, quem que é esse homem? É ele mesmo, o Bruninho, gente. Aê, aê. Eu. E aqui do outro lado, outra pessoa maravilhosa. Quem é ele, Bruninho? É o Vinícius. É o Vinícius, é o que eu esqueço. E aqui, tá bem pertinho, ele, o mais bonito, alemão. E aí, seu Nonô, tudo bem? Tudo? Então tá bom. Tá bom. É difícil fazer isso pra caralho, viu? E no Skype? Quem tá no Skype, seu Nonô? Lá dentro da televisãozinha, o Douglas. Fala, Douglas. E do lado do Douglas? Uma propaganda do Skype. É uma mina, pelo menos é uma mina. É uma moça. Conhece a moça? Não, mas quem tá aqui também é o alemão? Eu já tô rosteando, mas na verdade quem tá aqui também é o nosso querido Perna. Que bom! É um Pokémon, né? O Perna é um Pokémon. Só fala isso. É verdade. É o Chris de Alshon, é o Hadouken dele. Ai, ai, cara. Joga a rola saindo da Pokébola. Que bom, que bom. A Pokérola, né? Pokérola. Que bosta mesmo, né, velho? E do que nós vamos falar hoje, hein? Do que? Nós vamos falar? Do que? De pilantragem. Fila da putícia. Picaretagem. Embustice. É, vai falar sobre congresso? Nós vamos falar de político, né, cara? Velhaco. O que eu fiz? Não, pera aí que vai chegar a sua vez, seu Nuno. Você é veiaco? É, veiaco. Veiaco. Vamos falar dessas pessoas carismáticas, né, cara? Que são os pilantras, meu. Não aqueles bandidinhos comum assim, que rouba velhinha. Mas os pilantras da hora, né, velho? Os caras da lábia, né? Os caras massa. Os aqueles caras que vende telecena premiada. É. Que usa camisa florida. O cara vende Bauru Cap e você sai de lá achando que saiu ganhando, né, cara? Todo mundo fica feliz, ganhou, né? Ganhou Hilux. Aquele cara que vem numa Kombi falando pra você trocar as telecenas por garrafa que não vai dar em nada. É, exatamente. Veja o carro que eu consegui, né, vendendo garrafas. Como nós já entramos no assunto, vamos perguntar, cara. Por que esses picaretas são tão carismáticos, cara? Por que todo mundo torce pro picareta? Não assim, o picaretinha, pai. O picareta da hora. Eu acho que é porque a gente queria ser igual, cara. E não tem coragem? Não é, não? Cara, eu acho que o cara só é um picareta profissional porque ele tem a simpatia ali, né, cara? Você daria o cu pra um deles? Oh, daria. Principalmente tipo o Leonardo DiCaprio, aquele lindo. Meu Deus, é com essa deixa que a gente vai pra retroalimentação e daqui a pouco tem muito mais histórias do Douglas, bicha. Que bom! Vem, retroalimentação, vem, Nini. Retroalimentação. Não! Começando agora mais uma retroalimentação do episódio de quê, Zé? Episódio de games, anos 90, consoles, anos 90. Deu assunto, hein? Deu assunto, hein? Deu assunto, hein? Nós arrumamos sarna pra se coçar. Arrumamos sarna pra se coçar. E temos a presença... Temos a presença ilustre de dois patrão aqui agora que vão se apresentar. O primeiro é o traficante Diego Arve. Oba! Beleza? Opa! E aí, Diegão, o que você faz da vida, mano? A gente deu um bolo em você na última gravação, né, cara? É, o cara ficou enrolando. Me deram um bolo e ainda falaram que foi a culpa minha, né? A culpa é sempre do cliente, ô mano, você tem como provar que a culpa não foi sua? Não, né? Então a culpa foi sua, caralho. Ô, louco, o cara tá... Mas no dia ele não tava lá. Não. Mas não, tudo bem, Diego. Tudo bem, Diego. Semana passada ninguém me passou qual que era o link lá. Tudo bem, Diego, tudo bem. Tudo bem. Eu desculpo vocês. Não, Diego, se você puder perdoar a gente, cara, foi um erro técnico aqui. A gente tentou, não conseguiu. Falei, vamos pra frente que a gente tem que gravar essa bosta, velho. Isso, me fala aí o que a gente precisa pra se desculpar que o Perna faz qualquer coisa. O Nonô tá aí? Ele faltou. Eu queria uma bundinha do Nonô. Eu queria dar bundinha pro seu Nonô? Opa. É bicha mesmo, hein, viadão? Opa. E qual que é o outro ouvinte aí, caralho? O outro é o Sandro Felizardo. O cara é Felizardo. Eu. É, esse é o Sandro triste, né? O que você faz da vida, ô Sandro Felizardo? Tudo e nada. Puta que pariu. Nossa, tá, eu sou analista de sistema. Paga, já tá, deve tá beleza já. Já. Ele já sabe o que você faz. E sou desempregado. Pronto. Vixe, tudo nada. É igual quando pergunta pra aquelas meninas que vai na fazenda, você faz o quê? Eu sou atriz. Tipo, ela se formou, né? É. Nunca atuou. Ela deu para uns diretores e automaticamente se torna uma atriz. É isso aí, vocês são os dois ouvintes felizardos. Não. Só que não. Não. Entenderam? Já tô traumatizado pelo Silvio Santos. Imagina a criança que cresceu achando que a família dela era a mais sortuda e a maior do Brasil. Mais um felizardo ganhou uma casa. Aí o idiota acreditava que era... Puta, será que é meu tio, meu primo? Que bosta, velho. Até eu entender o que significava esse sobrenome aí. E o Diego também tem nome de planta, né, Diego Arvin? Planta? É planta carnívora. Ô, Diego, algum parente seu também já ganhou lá no programa do Silvio Santos? Uma árvore. É, um pogobol, alguma coisa? Não tive essa sorte, não. Se tivesse, também era meu parente. Só meu pai ganhando caça-níquel só. Ou era seu parente ou era Felizardo, né? Ou os dois, né, no caso. É, os dois. Vamos para a leitura dos e-mails aí, comentário. Retroalimentação. O primeiro e-mail que recebemos aqui do Felipe Sarinho. Resume, hein? O Felipe Sarinho, ele sempre coloca lá como Felipe Sarinho, né? Eu sempre falei Felipe Sarinho desde o primeiro, mas é porque não cabe lá no comentário o nome dele. Tá. E agora eu descobri que é Sarinho. Ele vive tirando sarinho da gente. Nossa, começamos bem hoje, nossa, né? Nossa, hoje tá difícil, hein, cara? Vamos ver se engana. Ah, o e-mail que ele mandou é assim. Terminei minha terceira maratona post-chanchada com chave de ouro, cara. Meu, é muito, doença, cara. Né? É muito, cara. Três vezes. Aí, dá quantos? Dá 200 episódios? Usar três vezes dá 200 episódios, né? Mais de 200. Mais de 200. Caralho, mano. Sem contar a retroalimentação, né? Ele abre um parênteses 219, aqui. 219, não é? Nossa, tá muito coisa. 73, né? É, nossa, essa coisa. Ele abre um parênteses aqui. Eu estou em tratamento e já tomo meus remédios direito. Terminei com chave de ouro, com um episódio novo e ainda mais falando de jogos e com a trilha sonora permeada por Mega Drive. Olha só, o Vinícius que nem ouviu e gosta do Mega Drive. Verdade, cara. Eu tenho no celular um monte de música deles. Nem tenho que falar muito de consoles. Minha mãe nunca quis me dar um porque já tinha um PC em casa e eu não conhecia o maravilhoso mundo dos emuladores. Cresci a base de jogos do Windows 95. A base. Tipo, jogava o quê? Ele jogava... Paciência. Não. Aquele pinball, campo, né? Minado, campo pinball. Tinha um pinball? Tinha pinball. Pinball, cara. Que bosta. Nossa, que tristeza. O único videogame que eu tive foi um Master System. Tá, então ele teve, porra. Tá bom, já é. O único que eu tinha era um Master System que era de um tio que tava lascado. Eu tinha que colocar um pedaço de arame no conector do controle. Eu achei Nossa. Que era o tio que tava lascado. Eu também, né? Ele, né? Eu, o tio dele tava enforcado, né, cara? Ele tipo, vendeu o videogame com ágil pro próprio sobrinho pra poder se livrar de uma dívida. É. Cara, que merda. Que ele usa a nova regra da língua portuguesa, eu não consigo ler. É a nova regra que não tem regra, né, cara? É. Bom, ele tinha que colocar o arame porque faltava alguns pinos no controle. Mas mesmo assim, não dava pra usar o botão direcional pra cima. Nossa, velho. Me impossibilitando de pegar uma das esmeraldas do Sonic que eu tinha. E vivendo até o dia em que joguei de novo no emulador. Caralho, não dá pra ler, cara. Ah, cara, chega é muito então, ruim, fim, filha fim, da puta. Então, fim, já. Ô, Felipe, vai tomar no seu cu, velho. Tá aqui, pá. Eu vou pular lá pro fim logo. É. Vai pra parte que ele manda abraço. Vai. Bom, ele escreveu umas 10 linhas aqui. Um abraço a todos e boa sorte nesse estranho jogo chamado Vida. Olha. Valeu, aí, Felipe. Aí. O Felipe, a gente deu inteiro, mas a gente resumiu por causa do tempo, viu, cara? Falar nisso, nós estamos com dois patrões aqui. Eu vou perguntar pros caras, né, cara? Ô, Diego. Oi. Vou começar com você, cara. Como é que é a sua história com videogame aí? Mas seja resumido, hein, cara? Pelo amor de Deus. Tempo esgotado, né? Vai lá, resumo. É isso aí, bacana. Vai lá, vai, fala um console que você teve, porra. Um Dynavision. Nossa. Botão amarelo? Botão amarelo, com arminha lá pra matar o maldito daquele pássaro que ficava voando. Esse é um clássico, hein, cara? Ele é cinza e amarelo, o Dynavision, não é? É o mais ridículo do mundo. Nossa, era daltônico. Combinação bizarra. E o seu, Diego? Não, Diego falou. Foi o Diego. Dynavision, de novo. Não, fala de novo, então. Não vou errar essa porra, não, velho. Vai, Diego, qual foi o... O Atari. Hã? Um Atari? Ah, você tem mó cara de moleque, não vem, não. Não vem mentir, não. Sandro. Oi. Sua vez aí, cara. Fala, qual que é a sua história com o console? Então, onde eu morava não tinha criança, era retardado, ficava em casa, então eu ficava em casa jogando videogame. Era a escapatória. Ou eu virava retardado de videogame ou virava bandido. Aí eu preferi virar retardado de videogame. Aí eu tive desde o Atari, porque meu irmão era mais velho, até agora tem esses novos geração aí, mas é tudo meu irmão. Entendi. Mais velho do que eu e parece uma criança. Ah, e só uma curiosidade, o Phantom System tem esse nome porque se você desconectasse ele da televisão, deixasse o cabo só perto do conector, ele continuava funcionando, com áudio. Eu tive. Mas você virou bandido também, né? Porque você tem mó cara de ladrão. Tenho. sabe o que é mais legal? O Alemão é um ator fenomenal, né, velho? Deu um problema no som aqui, a gente não escutou nada do que ele falou e o Alemão... da hora. Sandro. Que filho da puta. Ô, Sandro. O cara contou uma história problema, triste. Cara, Sandro, problema. Eu vou confessar aqui, cara. Ninguém tava te ouvindo e o Alemão tava aqui só, tipo, tá dando estrela pra conversa. Meu. Tipo, vai, só. Que foda. Mas eu vou confiar em você, achar que você falou umas coisas da hora. Falei, confessei um monte de coisa. Se entrar pra edição, vai ser foda. Não, a edição é com outra pessoa. Aí é problema dele, velho. Vamos comentar. Não, chega de dar tela pra esses caras aí, velho. Tem mais e-mail, cara. Eu vim ser doente esse negócio de comentário. Pera aí que tem outro e-mail aqui, Vinícius. Calma aí. Já chega na parte que você mais gosta. Retroalimentação. Vou mandar aqui um outro e-mail que chegou aqui do Túlio Pereira. Ele diz, e aí, pessoal, tudo bom? Tudo bem, Túlio. Cast foda demais esse aí, nostálgico pra caralho. Lembro como se fosse ontem, quando ganhei meu Mega Drive. Mega Driver? Mega Driver? Que uma tia minha me trouxe de presente de uma viagem dela ao Paraguai. Todo mundo ganhou um videogame do Paraguai, né, cara? E veio com o jogo do Quackshot. Era do Pato Donald, né? Da hora esse jogo. Não era esse que o Pato Donald ficava com a bunda presa, não? Sei lá, vamos ver ele falar. O Valdir Júnior tinha, meu vizinho? Em que... Valdir Júnior. José Neto e o Valdir Júnior. Era foda, era uma dupla. Jogou no Vasco. Era um jogo em que o Pato Donald era um explorador e tal... Esse eu joguei bastante por ser um jogo que veio com o game. Mas me lembro... Mas escreveu desse jeito, ó. Mas me lembro de outros também. Kid Camaleão, o próprio Moonwalker, aquele do Senna. Nossa, do Senna era o Mônaco GP, né? Super Mônaco GP, velho. Tá que pariu. Que não me lembro o nome agora, é Mônaco GP, o Vinícius falou. E o Sonics, acho que não preciso nem mencionar. Enfim, vários. Peguei uma fase boa, bem massa da minha vida. E o pior é que no Super Nintendo tinha o Nigel Mansell, né, cara? Tinha. E é legal o Nigel Mansell, velho. Do Super NES me lembro bastante também. Impossível não mencionar Street Fighter, Mortal Kombat, International Superstar Soccer. Deluxe! NBA Jam, Final Fight, Sonic Wings mesmo. Todos esses joguei muito. Nossa, Sonic Wings é foda, hein, cara. É bom demais. Sonic Wings eu jogava muito, cara. Muito. Da parada de locadora, eu peguei uma época boa. Mesmo tendo videogame, sempre ia, porque a molecada da rua sempre tava lá. E além disso, eu só tinha um cartucho. Daí acabava indo junto. Enfim, muito obrigado aí, rapaziada, por mais um episódio e pela nostalgia por ela causada. Do caralho mesmo. Valeu, Túlio! Grande abraço, Túlio. Túlio. Entulho. O que os patrões estão achando dessa leitura de mim? Tá faltando umas professoras de português. Tá mesmo, cara. É difícil, tá foda, difícil. Hein? É, eu não sei se é pros ouvintes ou se é pelo irmão, mas tá faltando mesmo. Retroalimentação. Vamos pros comentários aí, porra. Isso aí. Ó, agora vocês dois aí, coloca lá no site, lá pra ajudar a gente, hein, meu? Eu tô aqui. Você sabe ler, né? Eu sei que os caras não sabem escrever direito, mas vocês têm que ler direito. Sim. Então bora. Ah, eu tenho que, antes de comentar, tenho que falar uma coisa. No episódio, o Vinícius e o Alemão fizeram a pergunta, né? Se você falava virar o jogo ou zerar o jogo, né? E é virar, e é óbvio que é virar. E o Alemão falou que sempre disse virar, né? Só que meia hora antes, no mesmo episódio, eu tava reouvindo o episódio, meia hora antes, o Alemão falando da primeira vez que ele jogou, o primeiro jogo que ele teve lá pro Top Game, como é que é o jogo? É. No episódio ele fala, não, é a primeira vez que eu zerei o Tiger L. O Tiger L não tem, não tem final, Zé. Ele fica voltando. Zera o placar também. Pois então é zerar. Então nesse zerar, mas em jogo que tem final? É, ué. Você vira o final? Não, você finaliza o jogo. Você vira o herói, Zé. Não, mas ó, o alemão errou. O certo é virar e pau no cu dele. Na sua vida, Zé, ficar ouvindo porque é meus erros, cara. É, o cara é cuzão pra caralho. Fica sendo... Como é que é, Zé? Quando o cara é, tipo... É, cuzão. Você entendeu, né, velho? É, filho da puta, meu. É filho da puta. Vamos pros comentários, Vinícius? Vamos comentar então. Vamos começar a dar uns abraços aí, vai acabar o nosso tempo, que eu tô acelerando os caras aqui. E se você não foi citado, paciência. Vou mandar um abraço aqui pra todo mundo que comentou, foi lá, deixou, gastou 5 segundos do seu tempo aqui comentando pro Denada. Um abraço pro Murilo, um abraço pro Jaime. Jaime, é muito nome de velho. Jaime. Esse aqui é Jaime, fake, mas é legal, o garoto cara. Tá com sede e não temos laranja. Um abraço pro ex-cara velho. E o pior é que o ex-cara velho é a foto do maluco com besouro no fundo. Nossa. É muito idiota. O Pinto Assado, que já é nosso amigo. É um clássico, né? Um abraço pro Márcio Feijão. O Márcio Feijão que ganhou o jogo, né, cara? Sim. É verdade, ele ficou me cobrando, né? Foi esse cara que ficou me cobrando lá no Twitter. Sei lá, esses ouvintes do cuzão. Tem um cara que ficou me cobrando no Twitter, eu passei pro Perna lá, não sei se deu certo. Se não deu certo, cobra o Alemão no Twitter agora. Viu? O Márcio Feijó que mandou um comentário gigantesco aqui, mas que tem uma parte legal que ele fala, né, dos jogos preferidos dele, ele fala, né, dos básicos, né? Sonic, Aladdin, os Donkey Kong, Street of Rage, Street Fighter, Mortal Kombat, ou seja, básico do básico, né? Mas só falou o que a gente falou. O Aladdin é legal pra caralho, velho. Dos dois, do Nintendo e o do Mega. O Mega dá de 10-0, não é? É, só o gráfico era melhor. Vamos fazer outro episódio pra discutir. Episódio Aladdin do Super NES versus Aladdin do Mega, né, cara? É. Um abraço também para o Thiago Bertelli, que diz que zerar está muito errado. Eu também concordo. Só o do Tiger L que tá. Um abraço pro Felipe Sarin, que já mandou e-mail. Pro Anderson Paranhas, nosso amigo. Paranhas aqui, que mandou o link daquela notícia do maluco que assaltou. Puta, que coisa foda, velho. Cara. Isso foi demais. Aquilo foi genial, mano. Tocar o terror. Não, véio. Pior deve ter sido os policial, mano. Que tipo de arma é aquela, velho? Meu Deus, deve ser laser. Rapaz, que é uma arma de destruição em massa. Não temos tecnologia suficiente pra confrontá-lo. Um abraço pro Sir Johnny Sketch. Quem? Johnny Sketch? Johnny Sketch. Um abraço pro PA Campos, que adorou esse episódio, cara. Ele mandou uns 10 comentários que eu não vou ignorar todos. Aqui. Boa, boa. Um abraço pro Miguelito Belucci. O Homem Animal. Homem elefante? É o Perna, né? É o Perna. Homem jumento. Um abraço pro Rodolfo Joffre, pro Eric Carvalho e pro Vinícius Marini, que mandou um comentário foda. Foda de ruim. Né? Não, depois eu falo, depois não, eu esse falo. Esse comentário então, a gente vai ter que ler, cara. O Vinícius Marini é o que comentou que o vô dele consertava a máquina de fliperama e que era sempre um Super Nintendo. Lá, né? Claro, né? O cara nasceu em 1999. É. Nunca vi uma placa jama na vida, né? Já viu uma placa jama, Marini? Já viu o Sandro Felizardo? Jamais. Já viu o Diego Arvo? Opa! Diego Arbusto. O seu filho é Diego Arbusto? É, e a Maria Trepadeira. É verdade, né? É da família. É o Diego Mudinha, né, cara? Quando você era pequeno, né, Diego Arbusto? Um abraço pro Cleverson Braga. O Cleverson que também penava pra jogar Duck Hunt com, nossa, cara, com o Tyler Fischer de Mancha. Que dó esses caras, né, cara? Que era uma tristeza. Vamos amaldiçoar o Diego Arvin pra ele ler o comentário do PA Campos aqui, que é legal o comentário dele. Então lê aí, ô Diego Arvin. O Sandro vai ler. Então lê, Sandro. Vai, Sandro. Retroalimentação. Que comentário do PA Campos. Que episódio foda, toscos. É, esse pra mim, junto com o de The Warriors, The Selvagens of the Night, é um dos melhores episódios. Façam mais. Que esse tema rende muito. Meu primeiro videogame foi o Turbo Game. Viu? Na época, o PA Campos até... também não tem um dedo por causa do Turbo Game. Na época, eu até achei estranho o formato daquele controle. Não rolou atração sexual pelo objeto fálico. Se falou, é porque rolou. Lembro é verdade, muito de eu jogar concordo. Duck... Mas o fálico é do Dynavision, né? É. Lembro muito de jogar Duck Hunt com aquela pistola. E pra passar das fases difíceis, colocava o cano da arma na televisão pra matar os patos. A mãe devia adorar, né, cara? O moleque riscando a televisão com a arma. Ainda bem que não era de LCD. Podia colocar uma vela na ponta da arma. Tenho que admitir que também tenho saudade da época boa da Nintendo. Ainda mais porque tive o Super Nintendo no final dos anos 90 e pude jogar praticamente todos os jogos que vocês citaram no episódio. Quando a Ira falou do Road Rash, logo lembrei de Mice Bikers from Mars, que até tinha um desenho que passava na Globo. Ah, os Ratos de Marte. É. Eu acho que não era o jogo muito conhecido, mas tinha a mesma pegada do Rock'n'Roll Race. Deixei uma imagem aí pra vocês verem. Os jogos da Disney eram mesmo uma coisa à parte. Pena a Nintendo hoje não arriscarem mais nada além da zona de conforto dela. É, vamos lançar coisa do Mario e tá bom, né? É, não, e o legal é que o PA falou aqui do Mice Bikers from Mars, cara, e todo mundo lembrou, né, cara? Era um jogo que na hora ninguém lembrou, então, mas depois... Mas eu não lembro de ter visto esse jogo, viu, cara? Verdade. Assim, eu olhei a imagem ali, não lembrei, joguei, não. Nossa, joguei, muito esse jogo, cara. Eu lembrei até do desenho que tinha mesmo. É, mas esse jogo era foda demais, cara. Ô, abraço pro PA Santos aí. Isso. Você leu muito bem, viu, Santos? Parabéns. Agora vamos achar um pro outro ler. Quem aqui é o outro, tem mesmo? Tem um gigante aqui, cheio de erro. Não, vamos pequenininho. Lê esse aí que ele mandou um abraço, então. Vai. Um abraço aqui pro Alaor Rocha. Alalaô. Alalaô. Muito nome de... Alaor, faz um orçamento aí pra rebocar um muro lá pra mim. É muito nome de Pedro. Né? Ó, no grupo já tem um Laílson. Alaor. Tem... Moacir. Moacir. Ô, velho, é quase o Village People todo ali, né? Um abraço também pro Leandro Laiá. Deve ser Laia, né? Mas Laiá é mais legal. Um abraço pro João Mário Soares Silva. É o melhor comentário do mundo. Lê aí, Diego Arvinha. Tem que copiar pra ele, ele não tá rolando o bagulho. Mas calma, é uma coisa de cada vez, José. Você tá muito excitado. Alemão, acho que o cara tá rolando a barra igual ele. Ô, Diego e Sandro. Vocês estão percebendo que quando perna não vem aqui, é uma tristeza pra gravar essa merda, cara? Falta comando? É ele que toca o prumo aí? É, o perna comanda com vara de ouro. É igual a seleção, falta comando. Ouro negro. Retroalimentação. Comentário do João Mário Soares Silva. Só pra compartilhar uma pequena história de família. Um dos meus primos tinha um Super Nintendo e durante um período de férias nos juntamos para zerar Super Mario. Deve ser o World, né? É, certeza. É, chegando no último mundo, no início de uma fase, um primo meu perde nossa última vida alegando que o controle estava quebrado e não queria subir. A desculpa do controle é eterna, né, cara? Eterna, não, mas mano. Nesse caso é demais, cara. Vai, segue foi aí. Quando olhamos para a mão dele e vimos que ele estava segurando o controle de cabeça para baixo. Ah, mano, não dá, porra. Diga se não, fica do outro lado. Isso aí devia ser umas 5 horas da manhã já e ninguém tá aguentando mais jogar. Né? Não, e o pior é que eles falaram que eles tentaram zerar o Super Mario e aí não deu, não conseguiram porque perderam a última vida. Aí eu coloquei aqui que a porra do jogo do Super Mario tinha save. Tinha vida, mas tinha save. E outro também, mano, o primo dele não tinha jogado nenhuma até então. Mas devia estar bem. Eu acho isso aí uma história pra... Não, não. Mas acho o cara justificou aqui, né? Ele falou assim, mas o save ficava tão pra trás que todo mundo desistiu de continuar. É, mas aí foi cabacice dos caras, né? Deixar o save lá pra trás, mano. Valeu, um abraço pro Bruno Gonçalves. Pro Guilherme Lopes. Pro Jaime, o agente bom de cor. Já foi. Um abraço pro Cris Vieira. Um abraço pro Bruno Gonçalves, que o Zé já falou. Um abraço pro Diego Arvin. Um abraço, Diego. O Rosenberg Ribas. Rosenberg? O Rosenberg tá no grupo também? Não, que eu saiba não, velho. E um abraço para Lucas Ferreira, que é um pouco conhecido aqui da gente. É, Lucas Ferreira também conhecido como o irmão do Zé, né? O vulgo irmão do Zé, que mandou aqui uma mensagem. Fala aí, seus filhos da puta, melhor episódio depois do de cerveja. Nossa, cara, ele tem bom. Ele já escreveu isso em algum lugar. É, sempre ele quer falar do de cerveja, porque eu peço isso pra ele, sempre. Eu sempre peço pra ele lembrar que o de cerveja é legal. Falar nisso, falar de cerveja é uma cabacice moderna, né, cara? Todo fazer mundo, cerveja agora, é pior. Todo mundo agora, tem gente que nem bebe e fala de cerveja, cara. Tem gente que faz é cerveja. É a mesma coisa do cara que não comeu mulher que fala de mulher, né, Nicolas? Ele segue aqui, ó. Alguns jogos do Super NES que eu curti, acho que vocês não comentaram. Acho que não, esse aqui a gente não comentou nenhum. O Side Pocket, que era aquele de sinuca. Bom, bom. Era bom demais, foi ninguém falou. O único jogo que meu pai jogou na vida foi esse, videogame, é verdade. Aí, esse jogo era bom demais. É do bar mesmo, né? Jogo de sinuca. O Joey Mac, que eu não sei se aqui alguém lembra, que eram dois homens da caverna, que era um plataforma. Né? Só mudava a cor do cabelo. Era azul, outro era verde. É. Eu gostava desse jogo. O Nitro Punk, que era um. Era tipo, ele era uma raposa, um coiote, que de fase em fase o cabelo dele ia mudando. E o cabelo dele era arma. Virava um bumerangue. Tinha um cabelo que virava um tchaco, sei lá. Nossa, isso é a gente não falou do Super Punch Out, cara. Verdade. Verdade, que era o de boxe, legal, né? Legal pra caralho, velho. Veio do arcade, né? Que era tipo um primeira pessoa, porque o seu personagem ficava meio Invisível, né? Você já viu a máquina de fliperama desse jogo? Não. Ela tem dois monitor, cara. Olha, embaixo fica o jogo e em cima, tipo, sangue, a cara do cara vai estourando, assim, que caralho, mano. Tem dois metros de altura. E o Lucas Ferreira cita ainda aqui o The King of Dragons, que eu não sei se mais alguém jogou, que era tipo, era um RPGzinho, né? Não, era um RPG, era de fase mesmo. Não, tipo... era um beat'em up, mas com personagem de RPG, né? Era um mago. Um mago, um guerreiro. Um guerreiro, tinha um isso, arqueiro. Né? É igual o do Rei Arthur lá. Golden Axe. King of... Golden Axe, não. Kings, né? Do Rei King Arthur. King of Knights, eu acho. Que era o Rei Arthur, Lancelot e o Percival. Isso, King Esse of Knights. Esse jogo era bom pra caralho legal também. Mesmo. O King of Knights melhor que o... Que o King of Dragons. E os dois da Capcom. É bem legal mesmo. É o único cara que falta entrar no grupo do todos, que é o Percival, né? Vai ser dos mais velhos, né? O nome é porque o Rosenberg já entrou também, né? Bota o Rosenberg também. Arthur já deve ter um lá. Tem. Lucas Ferreira que implorou aqui pra participar do episódio. Uma hora ele vai acabar aparecendo, né, cara? É, não. Quando ele vier, ele participa, ué. É, isso aí. Ele sempre fala que termina, né? Vocês gravaram um episódio legal, podia ter participado desse. É. Acabou os comentários? Acabou. Acabou tudo? Acabou tudo. Recadinho do perna. Quem vai fazer a voz fina? Porque, né? Perna. Que bosta. Lex Otan, 2 pontos. Queria pedir uma coisa pra vocês falarem na reta. Você vai ler assim, caralho. Não, que não. Então fala do seu jeito aí, caralho. Eu ia falar na íntegra. Então vai, porra. Vai então, com não, você, não. Agora é porra. Agora eu fiquei magoado, cara. Ó, o perna não veio, galera. Mas ele pediu pra gente deixar um recadinho aqui. Mais uma vez, voltar aquela coisa mercenária, bonita, interesseira do Tosco Chanchada, de falar sobre o Patreon, né? Hoje aqui, inclusive, estamos com a participação de dois amigos. O que vocês acharam, Diego, de participar aqui da retroalimentação? É, foi muito bom. Pena que meu áudio tá uma bosta, mas tá bacana. Mas você tá ouvindo a gente bem, Ana? Não. Então como é que você ouviu isso? Hã? É que todo viado é surdo. Quê? Tá ouvindo. Sandro, curtiu participar aqui? Pô, é bacana, cara. É uma aproximação legal, então é show. Valeu. Oh, legal. Então, o Diego e o Sandro, que são dois dos nossos top patrons, né? Ou seja, é a galera que mais banca e que, por isso, tem direito à participação aqui na gravação da retroalimentação. Participarão mais vezes, né? Porque tem um esquema rotativo, então o Diego volta, o Sandro voltam também. Se não parar de pagar, né? Se não parar de pagar, né? Mas o que a gente queria pedir, até foi uma coisa que o Perna pediu pra gente, era estimular para os novos ouvintes aí, doações em valores menores, né? Isso. Tem galera que doasse $1, $2, tá certo que o dólar aumentou bastante, né, nesse ano, mas $1 eu acho que não é algo que vai pesar tanto assim, aí. Assim, quando ele pediu, ele inclusive falou pela galera que doa mais. É, porque acabou ficando pesado pra cacete, né? É que fica pesado, o dólar subiu um monte e seria legal a gente manter o nosso nível de doação, mesmo com pequenas quantias, pra aliviar um pouco pra esses caras que sempre pagaram um pouco mais. É isso aí, teve uma galera que falou bem pra caralho desse episódio, por exemplo, do Tosco Chanchada, né, de games. Se você gostou, cara, se você quiser mais episódios nesse nível aí, pô, compensa participar, ajudar a gente. $1, $2, entra lá no Patreon, tá? Contribui. Eu acho que seria mais interessante pra gente, acho que até mais gratificante, ao invés de poucas doações com alto valor, várias doações com valor mais baixo, porque isso significa mais gente. Várias doações com valores altos. Isso seria o melhor. Bom. Várias doações muito altas, né? Esse foi o participem, entra lá no Patreon do Tosco Chanchada, contribuam. E ouvam o Tosco Chanchada. E vocês, patrões, tem algum canal de YouTube, podcast, alguma coisa que vocês participam? Quer deixar um jabá aí ou não? Ah, eu trabalho num buffet. Se vocês quiserem festa, contato eu. Você é garçom, porra? Não. Eu trabalho no buffet do amigo meu, mas fazendo sistema pra ele gerenciando. Oh, legal. Ah, ou seja, então. Trabalho de nerd. Se, né? Se alguém quiser um. Não, mas eu também trampo de garçom. Hein? Se faltar negro, eu tenho que ir. Tá certo, tá certo. É, sem fazer arroz. E você, Diego Arvinha? Eu trabalho programando, então. Eu só faço programa, se alguém quiser me contratar aí. Oh, só tem programador, só tem web designer nesse. É só isso que eu ouvo, é só isso que eu ouvo podcast, Vinícius. Caralho, você quer o quê? Cara, que povo escroto. Tem um taxista e o resto é programador. Não, nós temos, ó, piloto de helicóptero que nós temos. É. Futuro piloto de helicóptero. Do SAMU. Futuro. É, velho. Agora nós temos uns caras importantes, ó. Um futuro piloto de helicóptero. É isso aí. Estudantes. Então, mais uma vez, pra fechar, queria agradecer o Diego e o Sandro. Senhores, um grande abraço. Muito obrigado. Valeu. Por contribuírem com o Tosco Chanchada, tá? Desculpa. As brincadeiras aí, até a próxima. Ah, nós, tá todo mundo junto, valeu. É isso. Bom, aí, é isso aí, gente. Pra... É isso aí, Zé. Valeu aí, gente, valeu, mano. Parou, valeu. Parou. Está no ar mais um capítulo de Tosco Chanchada Podcast. Estrelando os top Patreons: Fábio Kiss, Sandro Felizardo, Diego Armin, Bruno Roselen, Rafael Molina, Christian Silva Vieira, Musta, Felipe Carneiro, Paulo Thiago Tucunaga, Leonardo Molina, Molina, só nessa família de Molina aqui, e muitos outros. Tosco Chanchada começa agora! Todo mundo quer ser aquele picareta heróico, né? Lógico, né? O bonitão. O cara que se dá bem, né? É, nas coisas. O Leonardo DiCaprio, como diz o Douglas, né? Todo mundo quer ser ele. Aquele cara que come as atrizes fingindo que é um cara bambambam, né, velho? Bambam ninguém... comia as atrizes? Comia, velho. Comia aquela boneca lá. O nome daquela desgraçada, velho. Não lembro, velho. Eu lembro que tinha uma boneca que ele comia ela. Eu lembro dele comer. Mas ninguém quer ser aquele picareta comum, né? Mas por que será? Como a gente pode definir um picareta do bom e um picareta pirata, Vinícius? Ó, eu acho assim. O picareta pirata é aquele cara que faz as pessoas sentirem vingadas. Ele geralmente aplica golpe em gente que tem a grana. É o Robin Hood. É quase isso. E aí tem aqueles filhas da puta que falam que vão ajudar um velhinho no caixa eletrônico e sacaneia o velho. É. Tem o filha da puta que fica na internet dizendo que é uma menininha de 16 anos, é um punheteiro de 40. Não, isso não é legal. O legal é você falar que é um cara fodão e comer as atrizes. Se for uma pessoa, um homem, né? O mínimo você tem que fingir que você é um homem melhor, né? Não uma mulher, né? Pelo amor de Deus, né? Que bom. Eu acho, cara, que um exemplo de um picareta que é meio, né, vai lá, quer pegar as mulherzinhas e quer se dar bem, mas não mata, é o cara do Vips, né, cara? Ele era isso, né? O cara fingiu que era o filho do dono da Gol, foi isso. Lá pro... O cara é Recife, né? O cara enganou o Amaril Júnior, né? O Amaril Júnior chegou, meu amigo, de muito meu tempo. Mas sabe o que é foda? Eu vi uma entrevista com ele. Ele falou, eu apareci lá falando isso, mas as pessoas que eu me aproveitei delas queriam se aproveitar de mim. É verdade. Exato. É isso que é o mais louco. Ou você acha que se ele aparecesse lá falando, eu sou pedreiro. Alguém aí aparecer as atrizes, aparecer o Amaril Júnior, todo mundo quis aparecer em cima do cara, velho. E ele deu a volta. No cara na Recife, pegou até um jatinho na faixa, cara. E deu carona pra uns atores e atrizes, assim, pra acho que deve ter pra voltar pra São Paulo, não sei. Então, pelo que eu fiquei sabendo, o cigano Igor ficou paparicando ele. O Hendrix ia voltar pra TV, né? E no filme, a cena é muito foda. A cena que é o cigano Igor chega pra paparicar ele, ele tá conversando com um cara sobre jato. O cigano Igor faz ele mesmo no filme. O cigano Igor é interpretado por um cara que fazia malhação lá, aquele touro. O cigano Igor é interpretado por um pedaço de pau, né? Mas ele é porque o Cigano Igor não conseguiria se interpretar, né, velho? Ai, que derrota, cara. O Cigano Igor não conseguiu interpretar nem ele mesmo. Ficou ruim. O diretor mandou ele embora, né, velho? Deixa quieto, eu vou ficar esse toco. Que bom! Então, aí, tipo, ele tava falando com um cara de jatinho. Porque esse cara entendia mesmo de avião, essas paradas todas. Ele ganhava grana como piloto até. E falso também, né? Ele tava conversando com esse cara, o Cigano Igor meio que puxou ele pro baixo. Não dá muita moral pra esse cara, não. Esse cara tu tá querendo se aproveitar de você, velho. Tipo, eu que sou um cara legal. Ah, vou te apresentar umas minas aqui. Cola de mim que você passa de ano. É. E o Cigano Igor? Tô estreando uma novela aí que eu vou bombar, viu? Chama-se Explode Coração. Não, e o pior. O pior é que o farsante, o pilantra, o vigarista aí, ficava falando pro Cigano Igor que era maior fã dele, que ele é um bom ator, se liga. Imagina o Cigano Igor, cara. Enchendo a bola o Cigano Igor, coisa mais derrotada, né, cara? Eu acho que nessa festa o único que sacou que esse cara não picareta era o Cigano Igor. É. Elogiou ele e falou, mano, esse cara tá zoando. É uma chance de eu aparecer no filme desse cara, mas aí não chamaram ele. Ele não passou no teste. Né? Não, e ele disse que comeu duas celebridades, mas não fala quem é. Cigano Igor. Cigano Igor 1. Ou até o Hendrix. Acho que é o Paulo Bett, né? Paulo Bett. Ele comeu o José Maier, de tão pilantra que esse cara é, acho que ele comeu o José Maier lá. Comeu o Humberto Martins. Eu, José Maier. Mas não, eu não assisti o filme desse cabra, mas pra mim ele passa a visão que ele é o picareta, tipo, o impostor do pânico. Ele entrava nas festas, todo ali desenvolturo, comia, bebia de graça, comia as mulheres também de graça, e depois ia pra casa dele no saía capão fora. Redondo. É verdade. É mais ou menos. Então, e o cara não fazia isso pra ser rico, fazia por... Porque curtia, pra tirar porque, onda. Porque é legal. Porque é legal ganhar dos outros. É, né? Legal, é legal você ficar com sorrisinho, né? Sorrisinho, lembra do sorrisinho? Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Tava falando de picareta legal e picareta paia... Vamos falar da parte paia dele também, né? Esse truta aí, o mesmo legalzão aí, que fingiu ser o filho do dono da Gol, ele fingiu que era piloto a vida inteira. Inclusive, ele traficava arma, né, cara? É. Ele passava arma de avião, um Paraguai, um negócio assim, fingindo que era outra pessoa. No filme, inclusive... Não sou eu, sou outro cara. É mais ou menos isso, só cara. Só é o meu irmão. Ele fingia que era um piloto, aí os caras contrataram ele, porque ele sabia pilotar, se liga. Ele assumia a identidade lá e trabalhou com o tráfico, mano. Mó tempo, no Paraguai, no Brasil, no Mato Grosso lá, segundo... Foi aí que ele se fudeu, na verdade. Né? Pegaram, mas soltaram ele. Porque ele era do tráfico, né? Tráfico. Pegaram ele e ele falou, gente, eu tô de zoa. Pessoal, então beleza. Só aqui, tava zoando. Isso aqui não é nada não. Aí os caras, beleza. Eu sou zoeiro. Eu sou capitão da polícia. Os caras, opa, já soltaram o cara. Isso aqui é orégano, cara. Isso aqui é farinha de trigo e orégano, irmão. Tá mentindo, né? Cara, como zoando. É que pode, né, cara? Como esses bichos pegam mulher? É, um dos objetivos dele, acho que era esse, né? Não, mas ó... Pegar as famosas. Vamos supor que eu sou um ótimo impostor. Resolvo me disfarçar, me tomar o papel... Impostor. De um web designer. Você acha que eu vou catar mulher? Não, mas também... Você então, vai copiar um derrotado, ele cata mulher porque esse vídeo de ator, esse vídeo de rock. Feller, se finge de bambambam. E rico, né? Tem um livrinho que um professor de desenho me mostrou uma vez, chama A Arte do Blefador. É o Manual do Blefador. É um livro que dá dicas de como você desenrolar uma conversa com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, mesmo que você não conheça nada. Esse cara deve ter zerado esse manual, cara. Você vê a entrevista dele com o Amaury Júnior? Cara, ele fala muito bem, cara. Você olha e fala, mano, esse cara é dono. Ó, já que a gente tá usando ele como exemplo e tudo, ele ganha vida hoje como palestrante, cara. Como persuadir pessoas. Olha só, é como verdade. Ludibriar pessoas. É. Não, persuadir é diferente de ludibriar, né, cara? É, persuadir é convencer com a verdade, né? É, persuadir é dar um empurrãozinho, ludibriar é dar uma volta. Ludibriar é inventar um monte de porra lá e pronto, engole aí e já é. Mas, ó, o que é preciso? O que é o fundamental pro cara ser um picareta legal? Pro cara ser um picareta carisma, top? Carisma. Carisma. Tanto é que ele é gordinho, né, cara? E gordinho geralmente é carismático. É, né? Todo gordinho pelo menos acha que é, né, cara? O que você acha disso, perna? Que bosta, eu sou gordinho! Gordinho. Ele não é paulista capitalista, não. Ele é capitalista. Meu, perna da moca, meu. Perna da moca. Não, perna boêmio, aí, ó. O cara tem que ser carismático e tem que ser articulado, né, cara? Tem que ter um jogo de cintura ali, ó, mano. Ele tem que ter inteligência pura mesmo, porque ele tem que conhecer o que ele tá falando. Senão o pessoal desmascara ele. Uhum. Ele tem que ser um ligeiro, cara. Você perguntou, o cara não hesita, o cara fala. Certo ou errado, o cara fala alguma coisa útil, né, mas mano? Mas certeza que esses caras ainda estudam um pouco o assunto, que ele vai enganar os outros, né? Nesse caso nosso aí, o cara é especialista em avião. Possivelmente não conseguiria armar outro tipo de farsa. Ele não conseguiria se fingir de web designer. Ele jogou muito Afterburner, Burner. Não, o pessoal que achar que picareta e bandidinha é tudo igual. Você compara o pessoal, sei lá, o pessoal aqui de São Paulo, da Santa Efigênia, que tem aquela banquinha de CD de informática. Você chega e fala pro cara, você tem um pacote Office aí 2014? O cara, pacote Office? Acho que tenho. Tem não. Tá chegando. Tem esse não. É aquele do desenho, né? É esse, né? Do desenho. Aí o... O pessoal tá vendendo um bagulho pirata e nem sabe que tá vendendo, cara. Eu acho isso escroto demais. Aí o picareta, de verdade, faria assim. Você tem o pacote Office aí? O cara tem, não. Mas eu tenho o Photoshop aqui, que é a mesma coisa. Você acredita e conta. Que louco, você faz a mesma coisa. Eu não tenho isso aí, não. Mas quando você tem 10, ó, por 10 anos, tem um filme pornô aqui, meu irmão. Foda, nunca, foda. Ó, Bruna Marquezine. Bruna Marquezine fez um pornô. Ela só gra... eu tenho. Você já viu alguma picareta mulher? Nas minhas pesquisas, eu encontrei uma picareta mulher chamada Mary Baker. Lá em 1817, apareceu essa mulher no meio de uma praia, falando uma língua estranha. Ninguém entendia, ninguém compreendia o que ela falava. Ela é meio louca, vestia umas roupas de louca. E levaram ela, tipo, pra... Que é uma roupa de louca? Camisa de força. Deve ser, né, cara? Não sei, é uma roupa exótica, né, cara? Cosplay, esse cara. Tava vestido... Em 1817, ela tava vestida de Cavaleiro do Zodíaco. Mas em 1817 podia ser a Hebe também, né, cara? Podia, né, cara? A sua juventude. A Hebe parecia o Brent Soccer naquela época, né? Parecia o Owen Wilson. Aí essa mulher, ninguém compreendia ela. Levaram ela pra várias pessoas de várias nacionalidades pra ver se alguém sabia que língua ela tava falando. E não encontraram ninguém. Até que encontraram um português e falaram, ah, ela tá falando a língua tal, da ilha tal. Inventou o nome da ilha e o nome da língua. Todo mundo se encantou, né, cara, com a mulher. Ela é meio doidona, nadava pelada, blá, blá, blá. É a Janis Joplin. Depois descobriram que esse tal português era um cúmplice dela. Pura. E essa mulher teve essa ideia porque ela sempre viveu de pilantragem. Trambique. E tava sem ideia nenhuma. Não conseguia mais seduzir ninguém. Resolveu colocar essa aí e, tipo, o pessoal adotou ela mesmo. Comprou. Meteu o louco e deu certo. Deu certo. Levaram ela pra corte. Levaram ela pra corte, vestir legal, dava comida. E ela ficou lá de pagando de louca, até descobrir que o tal português fela da puta era um cúmplice dela, né? Fez cara? Alguma burrice lá, entregou isso. Aí caguetaram, ela descobriu mesmo que ela é a filha de sapateiro. O que você achou desse final, perna? O final... Que bosta! É o seu Dodô imitando perna. Mas o alemão falou uma coisa certa. Tem pouca mulher. Mulher normalmente é pilantra, né? Mas assim, nesse caralho. Nível aí, tem pouco. É que até nesse mundo da picaretagem há o machismo, cara. É verdade. As mulheres não são creditadas aí na história da picaretagem. Mas sabe o que eu pensei? Geralmente quem é picareta tenta se disfarçar numa posição de poder, né, cara? E a posição de poder não é das mulheres. Caralho, olha aí, vai ter político pra vai, caralho. Vai, vai. Eu ia perguntar se Bonnie e Clyde eram picaretas, mas não, eram bandidos, não, né? É bandido mesmo. Ela metia a bala, né? É, se mesmo. Se usar violência, não é picareta. Pois é. Picareta usa o cérebro, não o pinto, né, perna? Falhou, o perna de lança. Vou dar um tutorial aí de como imitar o perna, né? Mas nós estamos falando de picareta, mas o que é o contrário, picareta? O que é, Bruninho, o contrário de picareta? Que é? Não sei, não. É um virgão. É um cabaço, então. É um virgão. Sim, estamos falando dele, de Celso? O Celso, você fala esse nome, já parece um cara vendendo seguros, né, cara? Não é nome de gente que vende coisa? É verdade, nome não de é? Vendedor de bogo cap, isso aí. Vendedor de consórcio. Maior coisa do virgão que eu vi, cara, eu acho que eu não sei se o alemão tava. A gente ia na Shows Malau, na Santa Maria, e todo mundo já tinha feito aniversário. São boates aqui. O alemão tinha 25, eu tinha 18, os caras tudo tinha 18. Peraí, se eu tinha... Se eu tinha 25, eu já era casado, então... Não, então eu tinha 24. Já era casado 23. Também. Não, 23. Beleza, bem. 23. Mas eu já namorava. É, 22 então. Pra não dar rolo vamos nenhum. Vamos botar 16. A gente era maior de idade. Não, tudo bem. Mas o Gabriel não era. O Gabriel é um ano mais novo. Chegamos na porta lá, todo mundo entrando. Pá, o Gabriel pediu identidade. Ele mostrou 17 anos. Aí o Mosca. Não, mas deixa ele entrar, cara. Ele veio de longe. O Mosca falou da cidade. Meu primo veio de São Paulo, não sei o quê. Osasco. Aí o Gabriel. Não, eu moro ali mesmo. Brincando, não tem problema não. Mano, que filha da puta. O cara tava abrindo a porta, assim, já. Já tava dando certo, velho. Tô tocando a música da Porta da Esperança, assim, né? É meu primo, pá, não sei o quê. Ia rolar, e o cara, então beleza, né? Nossa, quem ia deixar entrar, né? Mais um pra beber. Como o Vinícius é incoerente, ele tava falando que a gente tinha 25, e o Gabriel é um ano mais novo e era menor. Mas você é mais velho que nós, velho. Se liga, mano. Você é 18 e 17, pronto. Não, mano, o alemão é bem mais velho. Você não tá entendendo. Ele é o seu nome. Eu acho que é o pior tipo de virgão é esse, cara. É o dedão. O cara, né? Não pensa do grupo, cara. Não. É. A gente era moleque, assim, e o povo tava tacando pedra na parte de cima da escola, assim, tacava pedra lá no pátio, lá embaixo, pra acertar os moleques menor, né? Só de zoa também. É. E tava uma renca, molecada. Não, inteiro. É uma violência isso. Aí é só pra zoar, só pra sujar eles. Pedra nos moleques. Não é óbvio. Mas era pedra de barro, tá? É, Doug, você não entende como é que é aqui em Marília, velho. Se liga, irmão. Isso, cara, sou de Osasco, cara. Então, aí as coisas são violentas, aí a pessoa é maldosa aqui, é. Não. Aqui é só fazer. Eu sei que a gente tá atacando pedra, chegou uma professora e falou assim: que classe vocês são que eu vou contar pra professora? Aí a molecada saiu tudo correndo. Quando a gente olhou pra trás, cara, tinha um Gabriel falando assim: quinta série C. Um cara só, velho. Fudeu a classe inteira. Cara. E assim, não é por ser cagueta. É por ser virgão, cara. Vamos parar de falar de virgem e falar de pilantra, mano. Senão nós vamos desvirtuar essa porra desse programa. Chega. Eu votei no Collor. Eu votei no Collor. A mãe do alemão votou no Collor porque disse que ele era bonito. A minha mãe votou nele porque é bonito, cara. Você aí, acredita, velho? A minha loucura. Mãe vota no Serra porque acha que ele é bonito. No Serra? Ah, vai se fuder, carai, mano. Agora eu sei, olha lá ele. Sua olha mãe a é doente, dog, cara. Tem catarata, gente. O Collor, cara. O Collor foi um picareta, mas ele usou da violência, né? Não, e sabe o que é foda? Ele tá aí de novo, velho. Ele tá aí de novo. Não, mas ele pegou a arma e usou da violência? Não. Não. Ele usou do mecanismo público. É, ele usou da máquina. Da máquina pública. Mas então, é o Collor que era picareta ou é o povo que é muito burro? Não, porque ele tá aí de novo, né, cara? Não, cara, então, o Collor era picareta. Até o povo votar nele de novo e o povo virar burro. Então, não... Foi tipo, eliminou, cara, né? Se parar pra pensar, ele é um picareta nível hardcore, cara. Porque o cara tá aí com a corda toda, cara. Eu tenho a impressão que ninguém tem coragem de chegar na cara dele e meter o dedo no nariz. Vou supor, eu sou dono de um bar. O Collor chega lá e quer dar uma carteirada. Eu duvido que tenha um dono do bar que chega, mete o dedo no nariz dele e fala: você é um ladrão, seu filho da puta. É. Você é ladrão. Caluniador e mentiroso. Filha da puta. Um tempo atrás que foram peitar ele, não sei aonde lá, você lembra que ele falou: eu sou um ex-presidente da república? Então, mãe. Caralho, que bosta, né, que você cara. Foi. Como Nossa. Se ele tivesse cumprido um mandato bonito, né? Mas não vou ficar falando de político, não, mano. Senão a gente tá fudido. É que político já meio que tá na cara, assim. Político é tudo você picareta. Batido, já. Político é picareta. É, são sinônimos. É. Simônimos. Ó, eu vou falar de um picareta aqui. Tá no top 3 de mais forte. Chama Vitor Lustig. Eu vou chamar ele de Vitão. Porque o cara é truta. Mas falando sério, esses caras eram picareta porque não tinha internet, né, cara? Não, pode ser, mano, mas na época deles, amarrava cachorro com linguiça naquela época, sim. É. Mas o cara conseguiu vender a Torre Eiffel. Como? Ele mais vendeu a vez. Torre Eiffel duas vezes, velho. Pra mesma pessoa. Não, também não, né? Não, mas ó o esquema. Ele fingia que era um político corrupto e chamava alguns empresários na chincha, dizendo que o governo pretendia desmontar a Torre Eiffel e que ele tava autorizado a vender o ferro pra quem desse a melhor proposta. Ou seja, quem pagasse propina pra ele ia ganhar a proposta de compra. Aí os tontos cresciam os olhos, né, cara? Pagaram. O que que acontecia com esses tontos? Ficava com vergonha de denunciar depois que o filho da puta sumia. O que acontecia? Ele fazia isso de novo. E como ninguém falava nada, ninguém sabia do assunto. Tem um monte de golpe que o cara faz mais de uma vez e é por causa disso. O cara que é enganado fica como idiota, ele fica com vergonha de dar queixa. E outra, era corrupção, né? Como a gente já falou do Marcelo Nascimento, eu vou falar mais uma coisa. Eu tava lendo uns negócios, ele falou que vendeu vários terrenos, inclusive uns 12 terrenos ele vendeu, era terreno no mar, cara. Nossa. E ele falava: ó, tem um terreno no mar, não sei o quê. Ele vendeu vários. Vendeu um terreninho no céu, né? Tem gente que vende terreninho no céu. É verdade, né? Não vou falar disso também, não. Eles são classificados como o quê, cara? Imagina. Como o quê? Não sei, cara. Eles são nível 2, hein, cara? Porque vender um terreno no céu... É complicado, né? Complicado. Tanto que o espaço aéreo, acima da atmosfera, não tem dono, né, cara? Tá vendo? Por isso que eles vendem. Esse cara foi o inventor da máquina de fazer dinheiro. O Vitão? Vitão. Ei, caralho, velho. Vitão como das... é que era o lance da máquina de fazer dinheiro? Tinha uma caixinha lá, colocava uma nota de $1... Daqui um tempo saía duas notas de $1 que ele colocou e uma impressa perfeita. Ele levava a nota e junto com o pessoal que viu pro banco, perguntava pro pessoal do banco: ó, essa nota aqui é verdadeira ou falsa? Todo mundo olhava e falava: nossa, é verdadeira, essa máquina é do caralho. Acontece que o filho da puta do Vitão colocava duas notas real lá dentro. Na hora de tirar, ele tirava outra nota real. Ou ele seja, já tinha colocado antes. E nem impressora era a máquina. Só saía outra nota. E o Vitão vendia essa máquina por 10 mil, cara. Vitão é foda, meu irmão. É do caralho. Você acha que pagou por aí as traquinagens do Vitão, velho? Nossa, era até um filme, né? Traquinagens do Vitão. O Vitão... É a estrela, grande elenco. O Vitão deu mais um golpe e a casa não caiu pro lado dele. Ele saiu ileso, cara. Terceiro golpe do Vitão. O Vitão é europeu, né? Ele ficava só ali na França, Inglaterra. Ali na área. Enjoou. Vou pros Estados Unidos, terra da oportunidade. Vou pra América. Vou pra América. Chegando lá, quem o Vitão resolveu enganar? 1920 e tantos? Coiotes. Al Capone. Olha isso. Puta merda. Vitão chegou no Bambambam, pediu 50 mil emprestado, dizendo que era negócio de investimento de ação. Obviamente, na lábia, convenceu o Al Capone. Deram o dinheiro pro Vitão. Vitão pegou o dinheiro, você acha que ele vai sumir com o dinheiro da máfia? Vitão não é burro, filho. Vitão guardou o dinheiro, depois de uns meses voltou e entregou o dinheiro de volta pro Al Capone, falando que... Mas com juros? Com lucros? Não, não. Ele falou que o negócio deu errado, sentia muito. Mas entregou 50 mil certinho. Obviamente, deve ter ficado com os juros, né? Deixou no banco. E o Al Capone, pela honestidade dele, contratou o Vitão e deu 5 mil em dinheiro pro Vitão, que é o que ele realmente precisava. Que merda. Cara, não, olha o nível de picaretagem no cara. Ele pegou o dinheiro emprestado, ele falou, não, eu vou devolver pra ele ter a minha confiança. Caralho. Parece aquele episódio de Two and a Half Men, que o Alan faz isso, não se lembra? Ele pega dinheiro de todo mundo e vai pagando um com o dinheiro do outro. Ele só devolve o dinheiro da galera e fica investindo. É verdade, né, cara? Ele paga um com o dinheiro que ele pegou do outro e vira aquela bola de neve. Você tem um picareta bom pra citar aí, ô perna? Ah, tenho, que bosta. E você, Doug? Eu tenho um aqui, cara, que eu gostei muito da história desse pequeno vencedor aqui. O querido Christopher Rocancourt. O Rockefeller francês, cara. Ah, esse aí é o Crisão. Crisão. Mano, esse cara aqui é muito fila da puta, cara. Porque ele se passava por um descendente da família Rockefeller, que, pra quem não sabe, Rockefeller era um filantropo que financiou e revolucionou o setor de petróleo nos Estados Unidos, cara. Ele é o Eike Batista dos caras. É isso. Aí esse cara, o que ele fazia? Ele ficava flertando ali, trocando ideia com a galera de Hollywood, pedindo grana e falando que ia fazer um investimento nos filmes dos caras, mas ele precisava de um cash inicial, sacou? Uma entrada. Nossa. Mas ele precisava de uma entrada. Cara, nessa entrada aí, o cara só tentou financiar filme do Mickey Rourke. Oi? Morou na casa do Mickey Rourke durante um tempo. É verdade, ele morava na casa dos outros, cara. Não, é da hora. Ele morava na casa dos outros, cara. O cara conseguiu convencer o Jean-Claude Van Damme a produzir um filme. Conhecido como Time Cop, né? Que é o maior sucesso do Van Damme. Caralho, é muito foda, cara. Aí o filho da puta foi preso em 98. Só que ele ainda ficou rendendo dinheiro em 2006 e 2009, cara. E sabe o que é foda desse cara? Aí, ele era modelo na França. Devia ser um cara bonitão, pá, né, cara? Usou disso, né? É, então, e ele foi. Eu acho que ele saiu na capa da Vogue. Alguma dessas revistas. Agora eu não tô lembrado o nome. Devia chegar com o sotacão francês, sou Rockefeller. Se o ouvinte for dar uma agulhada aí no Mano Cristo, no Crisão aí, a cara dele é de pilantra modelo já. É o Gambit, né, cara? Mano, eu chamar do ele céu, pro filme, cara, né, mano? Cara de pilantra, só que, tipo, se ele me vender, sei lá, um coco com veneno, eu compro essa porra. O pior é que eu pesquisei sobre os filhos da puta, ele tinha uma frase, né, cara? Ele disse que nunca roubou ninguém, ele só quebrou isso, algumas promessas. Isso, é muito bom! O cara, não, nunca... Ele falou, eu nunca roubei e nunca menti. Eu só quebrei umas promessas. Eu só me aproveitei dos menos favorecidos. Mas a família Rockefeller, ela é alvo dos pilantras. Porque tem um cara que fingiu ser um Rockefeller por 21 anos, cara. O cara... Você é um Rockefeller da puta. Não, esse cara é um Rockefeller já por uso capial, né, mano? O nome dele é Christian Carr. Se autotitulava Clark Rockefeller. Da hora, hein? Clark Rockefeller. Esse cara é alemão, aí ele veio pros Estados Unidos, casou com uma mulher aqui pra não ser. Nos Estados Unidos pra não ser extraditado, porque tava na Guerra Fria, ele ia se fuder. Antes da lua de mel dele, ele espirrou pra Hollywood, porque ele queria ser ator. Não deu certo, ele virou o Rockefeller mesmo. Esse cara, ele casou com uma mina que é formada em Harvard e ficou casado com a mina durante 11 anos, como Clark Rockefeller. Aí a mina não desconfiava que a grana só vinha dela. Isso que eu me conformo, velho. Não tinha internet, né, cara? Não, isso aqui foi agora, alemão. Foi agora. Ah, é agora? Agora, novo? Foi agora. Vixe, tá. Ponte. Aí, o que aconteceu? A mina, depois de 11 anos, descobriu que o cara não era tal, separou do cara. Aí, o que esse cara fez? Sequestrou a própria filha que ele tinha com a menina. Aí, envolveu Meu a polícia. Deus. A polícia foi e descobriu que ele tinha um assassinato na Alemanha. Ih, caralho. O cabaço se fudeu. É só merda. Era só ficar de boa, mano. É o juvenil mesmo. Canalha, tu é um verdadeiro. Um cara que eu achei muito foda, esse aqui é o mais inocente de todos, mas é curtinho, mas é legal. É o tal do Fred Lors. Fredão. Fredeira. Fredeira nervosa. Não, esse cara é foda mesmo. O cara, ele era maratonista, né? Todo mundo sabe, cara. E é muito legal. É que só de ler a chamadinha aqui, cara, já tá risada. Naquela época, as corridas eram disputadas em estrada de terra, né? Fazia um poeirão do inferno, imagina um monte de magrelo correndo. E numa estrada lateral ia um carro, geralmente do treinador, e alguma coisa acompanhando os caras, ou uma moto, né? Fredão, mais conhecido, né? Passou mal. Você viu a cara dele na foto? Ele tem maior cara de craqueiro, cara. Imagina esses maratonistas hoje em dia. Você pega um keniano, tudo chupado, né, cara? Imagina aquela época lá. Aí o Fred passou mal e sentou na beirada da estrada, só que o treinador dele viu e parou o carro. Perguntou se ele não queria uma carona pra chegar até no fim. Fredão! Traí, velho! O cara andou 10 milhas de carro, cara. Aí... e tomando suquinho, água. É, o filho da puta, cara. O pior é que o cara chegou correndo, né? Desceu antes, um quarteirão antes, atrás da padaria. Chegou correndo e a galera no estádio, né? Aí ele recebeu a medalha. Deve ter passado de costas, né? Na fichinha, assim. Passou fazendo muau. É. Foi lá receber a medalha e dedaram que ele tinha pegado carona. Mas antes ele tinha recebido a medalha, tava já, na festa. Já tinha comido umas três. Aí falaram que ele tinha chegado de carro. Aí ele falou que era zoeira. É, ele falou que ia devolver a medalha. Ah, mas... isso aqui é só pra dar um gás aí nas Olímpias. É só saber se ele tava ligado, né? Ele foi banido do esporte, cara. É. Foi banido do esporte, mas três meses depois ele foi readmitido e ganhou uma maratona. Filho da puta, era bom ainda. Sério, cara? Verdade, ele ganhou uma maratona de Boston. Que Boston. De Boston. Maratona da onde? De Boston. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto, estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de Interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de Interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção! Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de Interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Cara, e qual é que é desse capitão Kupinik? Ou Kupinikin? vamos chamar de capita, né, cara? Esse é um filho da puta dos bons. Esse cara é heróico. não tô zoando, ó, vai vendo. Ele era filho de sapateiro também, igual aquela menina. É um padrão isso aí, né? É, eu acho que é. Ser sapateiro é a tendência a ser pilantra. Foi daí que nasceu a frase passar a bota nos outros. Essa foi digna. E o que esse cara fez? Ele comprou um uniforme patente alta do exército. Colocou esse uniforme, pegou uns guardas, exonerou. O comandante exonerou um cara. Cara, falou, esse cara é zoeiro. Você tá fora. Juntou uns 10 guardas e foi pra prefeitura de Kopenick, que é a cidade perto de Berlim. Chegou na prefeitura, juntou o prefeito, fechou a prefeitura lá, mandou o prefeito preso, mas com mais uns 10 assistentes falando que era improbidade administrativa, que tinha corrupção, do cara era 4. Mas os caras eram mesmo, né, corruptos, né? Então, depois disso, ele falou pra guarda ficar lá mais um tempo, ele entrou no trem e... vazou. Sumiu. Esse é o Robin Hood, hein? Não, mas sabe o que é o mais legal? Hoje tem uma estátua do cara na frente da prefeitura de Copérnico. Caramba. Na Alemanha, eles passam essa história como uma resistência do povo a, tipo, a autoridade, blá blá blá, todas essas coisas. Mas passaram antes do Hitler, né? Porque depois eles derrubaram a estátua e esqueceram. E assim, esse cara aí, ele passou a vida depois sendo bancado. Ele não precisou mais aplicar golpe. Os cara, ele caiu nas graças do povo, o povo bancava ele, os milionários patrocinavam ele, ele vivia de contar a história dele. E esse cara é foda porque ele não dava carteirada, né? Porque da carteirada ele falou, eu sou filho não sei de quem. E cara, não, eu sou eu. Esse cara foi foda, mano. É, eu ia falar daquele tipo de golpe que chama pirâmide, né, cara? Famoso, famoso. O famoso esquema Ponzi, criado por Charles Ponzi. Carlinho Pirâmide. Carlinho Pirâmide, é ele mesmo. Piranha. Conheço. Cabeça de pirâmide, né? Ele é o criador da Herbalife. O Carlinho Pirâmide é tipo aqueles mafiosos padrão, velho. Eu não sei como é que funciona direito o esquema de pirâmide. O esquema de pirâmide, se todo mundo fizer, funciona mesmo. Ah, funciona pro caralho, alemão. Funciona. Mas a base da pirâmide não tem como levar dinheiro. Mas daqui 20 anos ela vai receber, Se você ver, é matemática, sabe? Não dá certo. Né, mas o problema é que no meio do caminho... Você tá fazendo apologia ao crime, porra? Não, só tô falando que funciona, que eu tava lendo a história do Carlinho. Lendo. O que acontece é o seguinte, os caras depois que recebem, os caras saem da pirâmide. Então os que estão lá embaixo nunca vão receber. A ponta da pirâmide é o Carlinho Pirâmide. Ele recebe primeiro. Aí ele tem que juntar, vamos supor, 4 pessoas. Cada uma dessas pessoas dá 100 reais pra ele. Uhum. Ele tem 400 na mão. Cada uma dessas 4 pessoas tem que juntar mais quatro pessoas. Ou seja, tem 16 pessoas. Só que nessa, o Carlinho Pirâmide tinha que ir lá pro fim, pra ele continuar pagando os de cima, não é? Sei lá, mano. É, mas o que acontece? O cara sai da pirâmide depois que ele recebe. Claro, você acha que ele vai ficar bobão lá? Não tem garantia, pô. É, o Carlinho Pirâmide não fez 5 bilhões de dólares sendo otário, né? Voltando pra baixo do... Ele era muito rico, cara, e há muito tempo atrás, né, quando valia muito dólar. E ficou uma euforia nos Estados Unidos, cara. Todo mundo queria participar, gente vendendo casa pra participar. Mas é assim, tem uma hora que se torna insustentável. O Tutankamão vendeu até a pirâmide, né? Abelardo Barbosa. Vendeu... Tem uma hora que fica insustentável pelo número de pessoas necessárias na ponta. É impossível. Não, é possível, mas é impossível ao mesmo tempo, né? Porque é muita gente, né, cara? A conta vai crescendo exponencialmente, né, velho? Tem uma hora que vai precisar de 30 milhões de pessoas. Depois de 30 milhões, vai pra 1 bilhão, não sei quantas mil pessoas. Depois pra 8 bilhões, não sei quantas. O bagulho é monstruoso. Ele começou pegando o dinheiro dos outros e fazendo investimento com o dinheiro dos outros. Depois ele devolvia a grana e ficava com o lucro. Assim que ele juntou a grana pra começar a pirâmide do Carlinho Pirâmide. E do aqui no Brasil, a pirâmide? Telex Free, Boi Gordo... Herbalife. Porque, na verdade, os caras esquecem que existe um produto ali, né? Herbalife, os caras não vendem Herbalife. Falam, o produto da Herbalife é bom. Eles começam a querer pegar outras pessoas pra vender pra eles. O que que é? Uma pirâmide. É, aí ele fala, se você pegar uma pessoa pessoas... pra vender pra você, você ganha e eu ganho também. É pirâmide. Os caras não querem saber. É verdade, saber. Tem isso aí mesmo, né? Mas velho? Eles não estão nem aí qual é o produto. Eles estão interessados em de pegar esquema. Gente. O pegar produto gente é só um... negócio. Só ali, pra não só... falar que é mentira, né? É. Que é pirâmide. Cara, quem nunca, sei lá, encontrou aquele amigo depois de alguns meses e o cara, velho, tem um esquema pra te indicar. Pô. É, então, Doug, nessa entra aquela do otário que se fudeu, igual a gente falou lá no primeiro, que fica com vergonha de denunciar. É verdade. Aí, é o golpe do bilhete premiado, né? Aí passa pra frente que o bagulho funciona. Eu tava cortando o cabelo uma vez, chegou um cara assim, da Herbalife, né? Ô, cara, você quer ir num coquetel? Falei, quero, ué. Você quer ir no coquetel? Tem comida? Tem, então quero. Aí o cara falou, vai lá, é Herbalife, não sei o quê. Eu, tô tirando 10 pau por mês já. E eu nem trabalho com isso, só nas horas vagas. Eu falei, não, beleza. Ele me deu um cartão, cortei o cabelo e saí fora. Aí eu fui na farmácia, que é bem de frente. O cara acho que não sabia que eu tinha ido lá. E na hora que eu saí, o cara tava entrando num escorte regaçado, cara. Ganhando 10 pau por mês. Ah, mas ele curte escorte, porra. Ele comprou à vista. Escorte é só isso que ele comprou até hoje. Ele curte escorte, cara. Ele tava coleção restaurando. Coleção de escorte. Não, isso aqui eu sou restaurador, é vintage. Além de vendedor de Herbalife picareta, eu sou restaurador de escortes. Escorte. Restaurador de escorte. Que é um carro muito valorizado. É uma profissão digna, né, cara? Cara, nesse esquema de Telex Free, cara, eu... Há um tempo atrás eu trabalhava numa gráfica, né? Telex Free! E eu fiz bastante cartãozinho de visita, né, pra galera do Telex Free. Cara, eu queria ligar pra eles hoje, cara. Liga lá, cara. E saber assim, como é que eles estão hoje. O pior é que quando começou a cair a casa do Telex Free, nem colocava lá no Face, né? No Facebook lá. Telex Free tem novo fôlego, não sei o quê. Advogado está conseguindo reaver a causa. Cara, eu lembro disso, cara. Nos anos 90, eu acho, teve um outro esquema desse aí, que era o Boi Gordo. Inclusive, passava propaganda durante a novela do Rei do Gado, o Antônio Fagundes falando do negócio, cara. Ah, que achei esse negócio do Boi Gordo, cara. Eu sou um bezenga, não preciso dessas porra, não, mas talvez... Entra com o de nazi, né? A Telex Free, ela tinha um representante aqui nacional, que era o Rocha, lá do Tropa de Elite, né? O Sandro Rocha. Nossa, é verdade, cara. Foi propaganda e tudo. Ela fazia propaganda e tal... Eu vi até uma entrevista com ele, o pessoal perguntando pra ele o que, que foi esse negócio do Telex Free. E aí ele meio que já deu um bracinho pra fora, tipo, não, mas eu não sabia, não sei do que, não sabia, não sei do que. É. E hoje em dia o cara também tem um canal no YouTube que lê a Bíblia pra galera. Ah, nossa. Chuta onde morreu o Carlinho Pirâmide. Onde? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, obviamente. Todo mundo morre no Rio de Janeiro. Todo mundo que é pilantra acaba no Rio de Janeiro um dia. Busca a base de plantão. Dinheiro nunca vem fácil. Enfim, cara. Enfim. Se for muito fácil, desconfia. E rola. Rola bem fácil. Opa! Um, dois, três. Um passito pra Maria. Eu queria falar desse ferinho aqui, ó. Esse cara gente boa. Quem? É o Demara Ferdinand. Ei. Ou Ferdinand Demara. Fernandão, ouvi dizer que ele é conhecido como o velhaco. Esse aí a gente não precisa dar nome, esse aí já é o velhaco. Esse cara foi gênio, velho. Esse cara foi um picareta, assim, mas de nível 5, assim. Ele não simplesmente, eu vou fingir que eu sou tal coisa, vou fingir que eu sou médico, vou fingir que eu sou soldado. Não, ele pegou e falou, quer saber? Minha vida é uma merda, vou fingir minha morte, pronto. É verdade, cara. Esse cara, eu acho que ele é o melhor, cara. Ele ganhava seguro, né? Ele morria e ganhava seguro e vivia de novo. Não, é pior, cara. Ele é muito pior, ele fingiu a morte dele pra fugir do exército. Mas ele já entrou no exército fingindo ser outra pessoa. Não, ele voltou, quando ele morreu, ele, né, é invisível, cara. Ele voltou sendo professor de psicologia na Universidade da Pensilvânia, cara. Olha isso, ele voltou sendo professor. Aí depois que começou a dar merda com o professor, ele, mano, quer saber? Vou ser cirurgião. Aí o que o cara fez? O cara entrou num destroyer, rumo à Coreia. Ele fingiu que era um médico que ele conhecia. Ele falou, isso, eu sou esse cara. Se alistou na Marinha Canadense e foi pra Guerra da Coreia. Ai, caralho. Porque ele queria ser médico da Marinha, porra. O filho da puta operou 16 pessoas e as 16 estão bem. Aí, ó. Isso que é foda, o cara era bom. O cara é gênio. Ele fazia igual o Leonardo DiCaprio. Ele ficava estudando lá direitinho as operações, como é que é. Ele operou um senhor lá da Marinha, lá, que eu acho que tinha uma patente alta. Ele arrancou o dente do cara lá, cara. E de noites anteriores ele ficava estudando lá como é que arranca dente. Pô, ele fez cirurgia cardíaca, cara. Ele olhou o que é ele, um dente, né? Ele arrancou bala de perto do coração dos outros. Esse cara dizem que ele tem memória fotográfica, o QI dele super alto também. O cara é ninja. E só descobriram essas coisas... Porque o amigo que ele usava lá o nome de médico começou a desconfiar que estava sendo usado, né, o nome dele devidamente. E o resto das histórias o pessoal só soube quando ele contou na biografia dele. E ele fala que forjou a morte mais vezes também, né? Mas por causa de ganhar seguro, né? Pela minha pesquisa, esse cara foi psicólogo, teólogo, doutor em filosofia, diretor adjunto de cadeia, advogado, professor, cirurgião, delegado, monge beneditino, pesquisador do câncer, maestro, editor e cuidador de criança. Tem mais aqui, Vinícius. Podcaster. Vice-xerife e advogado. Many faces. É. Vendedor de coco ninguém quer, né? Vendedor do Telex Free. E ainda vendia Avon e revista Hermes. E Herbalife Telex Free. Jequiti, então, né, cara? Pelo que eu li, esse cara fazia os truques dele pelo reconhecimento. Exatamente. Tanto é que ele só foi descoberto porque ele era bom demais. Só quero mostrar que eu sou o mais fodão do mundo, né? E ser impostor. Ele trabalhava e ganhava o dinheirinho dele. Exato. Exercício legal da função. Isso, exercício legal da função, mas imagina você fazer uma cirurgia, mano. Pô, tá o cara estudou ali, leu um livro, meia hora. Torou o pau e deu certo, assim, mano. Na teoria, assim, na prática não deve ser tão diferente. Cadê? Onde tá o bisturi? Bora lá, bora lá. Cadê a faca? Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Tem um bom aqui, ó. George C. Parker. Famoso Jorgeira. Jorgeão. Esse é o cara que gostava de vender as coisas famosas. Ele que morava lá na América, uma listinha pequena aqui das coisas que ele vendeu, nada mais é do que a Madison Square Garden. Nossa! É tipo eu chegar pro ser alemão, você não quer comprar, tipo... Veracruz. Você não quer comprar Veracruz? Você não quer comprar Afonso Cláudio, alemão? Tô vendendo baratinho. R$10. Ninguém vai lá mesmo? Além da Madison Square Garden, a Pão do Brooklyn, o túmulo do Grant... o Museu Metropolitan, a Estátua da Liberdade. Ele era parceiro do Vitão, né? Mesmo esquema. Não, o Vitão, ele deve ser o aluno do Vitão, não depois, sei qual. Fizeram até uma dupla sertaneja, Jorge e Vitor, né? Nossa, imagina os dois trabalhando junto, velho. O cara te vendia a sua casa, velho. Mas já é minha. Não, mas ó. O cara vendia a sua virgindade pra você mesmo. E sabe qual que é o esquema dele? Pra ele conseguir vender o bagulho? Ele vendia o acesso ao bagulho. Ele não vendia a ponte do Brooklyn. Ele vendia o acesso à ponte do Brooklyn. Aí as pessoas tentavam cobrar pedágio dos outros querendo passar a ponte do Brooklyn. E nem aí foi ele que deu essa ideia, né? Não foi. Não. Você acha que a pessoa compra pra ter? É. A pessoa compra pra ficar milionária. É só o zóio gordo. Aí a polícia tinha que intervir falando que a pessoa não podia fazer um pedágio ali. Mas a pessoa, mas isso é meu, eu comprei. Mano, imagina a cara. Não é só o cara que vendeu. É o cara que comprou também, ele é picareta. É, véio. Todo mundo querendo ser esperto, velho. Verdade. Todo mundo querendo ganhar em cima dos outros. Eu tô otário, né, mano? É igual o cara que compra a cena, a loto premiada lá. Não tá, premiado, né? Não tá sendo espertão também, o bilhete premiado, né? Muitos não denunciam por causa do negócio de vergonha também, né? Só os velhos que não denunciam porque não lembram o nome da polícia, as coisas. Né? Ô, seu Nono, você já caiu algum golpe? Já. Qual? Me comeram o cu uma vez. Porque falaram que era, pra virar macho tinha que dar o cu. Falei, tá? Eu achei que o seu Nono ia falar, me deram um Hadouken uma vez. Um Hadouken? Como é que é o Hadouken do perna? Me encostaram no canto. Como que é o Hadouken do perna? Rasteirinha no seu Nono, assim, ele ficou preso. É. Aí quando ele pulava, dava Royug. Soquinho, facão. Deram um chute alto e um que bosta. Que sai com que bosta, né? Alex, que bom! Ô, seu Nono, já caiu naquele truque do... Já. Truque valendo toba? Já, aí tinha já. O maço, né? Só que eu não jogava, né? Já dava o cu logo, né? Melhor dar antes, porque já ia perder mesmo. Eu sou meio ruim de baralho. Os outros faziam cabaço. Cabaço que fala. Vai fazer cabaço, o senhor perdeu ou pro senhor ganhar e comer eles, ô, seu Nono? Fazia pra comer eles, mas como eu... Seu cabaço fica melhor, né? É, cansa, né, comer. Melhor ficar só quieto, esperando ser comido. Esperar o trem passar, né, Douglas? Canalha, tu é um verdadeiro canalha. David Hampton. Vou chamar de Juninho. Chamar de Juninho, já vou te falar por quê. Esse filho da puta fingia que era o filho do Sidney Poitier, cara. Aí o que ele fazia? Chegava lá nas celebridades. O que as celebridades faziam? Quer me comer? Paparicavam ele. É. Tudo isso começou quando ele queria entrar num clube noturno e barraram ele. Ah, não, vou entrar nessa porra. Aí ele falou que era o Sidney Poitier, entrou. Ele começou a dar uma pirraça, então. É, daqui a pouco ele tava jantando de graça. Ele ia nos restaurantes, sentava lá, falava que era filho do Sidney Poitier, ficava esperando, comia. Aí depois fingia que tava triste, porque o pai dele não apareceu, se liga. Filho da puta. Caralho! Daqui a pouco ele foi do outro nível. Ele começou a chegar na celebridade, falar que tinha brigado com o pai dele tinha colocado ele pra fora de casa, que ele precisava de um lugar pra dormir. Morava na já casa. Já morava na casa do cara, né? Ó, ele enganou a Melanie Griffith, o Gary Snides. O Gary Snides é o cara do Forrest Gump lá que perde as pernas. Ah, o capitão. É isso. Calvin Klein. Enganou roupas. Aí, na casa de um desses figurão, ele achou uma agenda, que aí tinha telefone de um monte de gente. Né? E aí ele começou a ligar dizendo que era amigo do filho de não sei quem. Por exemplo, alemão, você tem um filho aí, bambambam, o cara liga dizendo que é amigo do seu filho perdeu os documentos, precisa de ajuda urgente, o pai mandava, o americano também é tonto pra caralho. E o cara viveu disso aí, meu, mó tempão, aí foi preso e morreu de AIDS. Comeram ele, né? Comeram ele. É. Caralho, foi pego, morreu de AIDS. Resumindo. Sabe o que é o mais louco? O Sidney Poitier tem 6 filhas. E até ele foi enganado pelo cara, né? Ô, sou seu filho. Ah, é mesmo? Não, então, eu fico imaginando como é que o cara imaginou o personagem. Você tem tantos, eu nem sabia que você era homem. Ele devia tá passando assim, vou ter que inventar um ator na hora. Ele viu um filme, viu um cartaz, assim... Ah, vai esse mesmo. Aí viu o Patrick Swayze, achou que era o Sidney Poitier. Ah, sou filho do Sidney Poitier. Melhor que ser filho do Ghost, né, cara? É verdade. E assim, continuando nessa mesma linha, existe um cara chamado... Isso é foda, hein? Anushirvan Fakhan. Vamos chamar ele de sobrinho. Vocês vão descobrir já porque ele é o sobrinho. Tá bem aí, Vinícius? Espirrou aqui. Esse filho da puta chegou nos Estados Unidos, começou a viver aplicando pequenos golpes. Até que ele decidiu fingir que era sobrinho do Steven Spielberg. vou virar sobrinho do Steven Spielberg. O filho da puta mudou o nome dele pra Spielberg. Ou seja, tinha Spielberg no nome dele mesmo. Mas mudou... Legalmente. Mudou. Aí o que aconteceu? Ele ligou pra mãe dele, pedindo pra mãe dele ligar pra uma escola, dizendo que ele queria fazer um filme lá, que ele era sobrinho. A mãe dele entrou na jogada, ligou, a escola bancou toda a ida dele lá, porque ele ia fazer um filme sobre os alunos da escola. Ele ficou frequentando a escola de graça, dormindo em um hotel 5 estrelas, dirigindo BMW, pagando na vaga do diretor, velho. Isso isso, mó cara, se liga. Até que descobriram a farsa dele. Quando ele parou de frequentar a escola, eles ligaram pro Steven Spielberg perguntando porque o sobrinho dele tinha deixado eles na mão. Aí o Steven Spielberg falou, mas não tem irmão? Que sobrinho, porra? Sobrinho, caralho. Sou filho único. Sou gay. Dois exemplos fodas, né, mano? Não enganaram ninguém, não roubaram ninguém. Só se deram bem. Só se deram bem. Podia fazer uma promoção aí do Tosca aí pros ouvintes, fazer uma picaretagem, mandar e-mail. Filmar. Filmar. E preso. E morrer de AIDS na cadeia, tipo o Juninho. Pode ganhar também uma mensagem do WhatsApp do Pera, do falando Perna. Que bom. É o toque do cara, né? Isso aí dá um bom despertador, né? É verdade, que cara. Bom. Seu dia já começou, hein? Que bom. Eu queria saber se os ouvintes do Tosco tem algum que já vendeu o Telex Free já, cara. É verdade, né? Certeza que deve ter. Ou Herbalife, né, cara? Herbalife, conheço uns caras. Cara, eu tinha uma vizinha que vendia Herbalife, cara. Ela e o marido dela viviam de Herbalife. E, cara, eles tinham uma casa, assim, sinistra de grande. Só que eu acho que eles estavam no topo da cadeia alimentar ali, da Herbalife. Tem um cara aqui, eu não sei o nome dele. O cara fingia ser o Stanley Kubrick. O quê? O cara fingia ser o Stanley Kubrick. Ah, o quê? Isso é o seguinte, o cara era britânico, eu acho que o Kubrick é americano, não é? O cara tinha um puta no sotaque britânico, mas o Kubrick não aparecia em público. Então era fácil falar, sou ele. O Kubrick é grandão, corpulento, barbudo, se liga. Meio trollzão. Esse cara é um magrinho, pá, veinho. Falou que era o Kubrick, um monte de gente comprou. Esse cara deu uma entrevista falando que era o Kubrick e o jornalista chegou a pensar que ele era gay, cara. Imagina o cara começar a espalhar que o Kubrick é gay, porque ele deve ter falado da entrevista. Porque ele confessou, né? Aí depois descobriu que esse velho é só um bêbado. quando ele bebia, ele virava o Kubrick, cara. Puta, o filho dele falou que ele era doente, aí internou ele. Nossa, lá, é a outra personalidade. É dele. Mais ou menos isso, cara. O John Malkovich interpretou esse cara em um filme, cara. Achando que era não, o Kubrick. Não, pega aí. Interpretou o falsário, o vigarista? É, cara. Tem um filme do cara fingindo. Achando lá, que tava fazendo um filme sobre o Kubrick. É, chamaram o cara, vamos fazer um filme sobre o Kubrick, ele tá aqui agora. Alan Colway, o nome dele. Aí, ó. Esses vigaristas, eles são muito interessantes, né, velho? Olha, falar em filme. Frank Agnaldo Jr., que foi o cara que baseou o filme Prenda-me Se For Capaz. Ouso dizer que esse daí é o filme Redenção do DiCaprio, né, cara? Que ele tinha feito Titanic, A Praia, um monte de cocô. Aí depois que ele fez esse filme, o pessoal, pô, esse cara aí é legal, pô. Acho que vira, hein? Não, esse filme é do caralho. Então, se você quer saber mais sobre o Frank, assista o filme Prenda-me Se For Capaz. Ele é o estereótipo do picareta que a gente tá montando aqui, né, cara? Ele não é um cara que era violento e tal. Fraudava as coisas, né? Falsário. Isso, isso. Ele começou falsificando cheque, né? Pelo filme lá, ele falsificava coisa básica mesmo, com adesivinho, né, cara? Voltando na máquina de escrever os cheques, assim. O cara, coisa simples. Um corretivo. Aí o cara, pra conseguir trocar cheques mais altos, ele descobriu que sendo piloto, trocava um aviso. O cara vira piloto mesmo. Diferente do Demara lá, que é genial, o Abignei não era genial. Não pilotou o avião. Ele era médico, depois começou a ser médico. Mas ele não fazia cirurgia, ele ficava só na miguelagem. Era só no currículo. Só lembrou mesmo. Ele, né? Tinha que ter um diploma, né? Negócio assim, não. Ele não conseguia falsificar essa porra, ele tinha que passar na porra da prova. E aí ele foi lá, estudou e passou no caralho, velho. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Vamos falar do Milli Vanilli? Milli Vanilli. Milli Vanilli, vamos falar. O Bruninho sabe disso. Cara, Milli Vanilli! Cara, muito Milli Vanilli bom. É muito louco, velho. Primeira não pessoa, né, que vamos falar. É verdade, né, cara? É uma entidade, né, cara? É, uma banda. I miss you. Você conhece o Bruninho? I wanna miss you. Eu tava ouvindo hoje, cara. I just know what to do. Então, a gente vai pôr o clipe lá, né? É óbvio, né, mano? Não, óbvio. Mas, nesse momento... Que era essa dupla de negões alemães aí, bonitos. Não eram eles, né? É o produtor, né? Produtor. Ah, é verdade. O golpista é o produtor, né, mano? O produtor foi o cara que levantou e o cara que passou a rasteira também, né? Ganharam o Grammy, né, cara? Ganharam. Cara, eles ganharam... Foi o único Grammy que foi retirado. O cara desganhou, né, velho? Vamos falar como começou a parada. O cara tinha um hit, tinha os cantores pro hit, mas não tinha uma cara pro hit. Exatamente. O tal Ferian criou o Milli Vanilli e não tinha quem pôr pra cantar. Ele precisava de dois caras bonitão ali. É tipo, existia a banda, só que ele queria pessoas bonitas pra representar. Ele queria um rostinho bonito. A cara, né? Ele conheceu, parece, esses dois caras numa boate na Alemanha lá e falaram, ó, meu, vai ser vocês. Acontece que os caras só mexiam a boca na hora do show. Quem cantava, na verdade, era os backing vocals. Aí, qual é a farsa? Como é que caiu a farsa? Deu pau no microfone, no toca-fita. Deu pau no playback, não foi? Isso, assim. Deu pau no playback. O cara tá tocando ao vivo e começou aquele... O disco riscou, Ó, quem quiser ver, tem o vídeo completo. Procura como Milli Vanilli, MTV Playback Fail completo. Nossa, cara. Caralho, MTV Playback Fail. Verdade. Completo. Nossa. Esse vídeo tá, mostra no final... E a cara deles? Eu não vi o vídeo. Como é que tava a cara deles lá em cima? Eles estão cantando... E começa a ficar... E o cara ficam, sai correndo. E eles ficam fazendo uma dancinha estranha, tipo... Ah, é? A dança do sapinho, tá ligado? Mas depois soltou ou ficou nessa? Não. Ele sai no palco. Aí começou a ficar lentão. Show, pelo jeito. Aí a fita explode, né? Achei que você ia falar... I'm scat, man. Não é deles isso aí, não, né? Não, é do scat. Agora, o mais triste, cara, é que quando caiu aí a farsa, porra, o pessoal começou a queimar disco deles na rua, a porra toda. Um dos caras da dupla lá, o cara se matou, velho. Ah, é? Não, mas peraí, né? É, o cara se matou, cara. Então, mas acho que é assim, ó, o esquema é assim. Teve essa zica aí. Aí os caras que metiam a cara lá falaram, ah, gente, no próximo disco a gente quer cantar. Aí o produtor falou, não, vocês não vão cantar, porque vocês são ruins. Aí não, isso ia aparecer, né, cara? E rapidinho... Não, os caras que não cantavam queriam cantar. Queriam cantar de verdade. E o alemão, eu vi que tinha bastante gente, os caras dentro da banda, pressionando o produtor pra falar a verdade já. Isso, tinha. Ele falou, né? Cantava, né? Mas aí o que aconteceu? O produtor botou a boca no trombone e lançou um disco com os backing vocal cantando de verdade, né? The Real Milli Vanilli. É, mas que foi uma merda. E aí que o cara se matou. Quem se matou foi um dos back vocal, né? Você viu que teve um erro de impressão lá? Porque foi meio em cima da hora. Tava quase pra lançar o segundo CD. Saiu esse escândalo do MTV feio aí. E eles resolveram mudar a capa do CD, colocando os caras que cantavam mesmo, não sei o quê. Mas lá embaixo tava escrito, eu acho, o nome dos dois lá ainda. Um negócio Nossa. Assim, cara. Não, zica total, merda total. Merda, cara. De merda. Da dupla de modelos, lá que os caras eram modelos, né, na verdade, né? Nossa, doce. Da dupla de modelos, um deles cantava. E hoje em dia, ele canta junto com um vocalista original do Milli Vanilli. Com back vocal, você que se matou. Ficou um que sobrou do que morreu e o outro que... É, tipo, os dois, eles fazem, tipo, apresentações, assim, tipo, os dois cantando. Que bosta. Quer dizer, que bosta. Eu vi, cara, que um desses caras da banda... Um dos bonitão. O Milli ou o Vani? Não sei. O Pepe ou o Dedê? É igualzinho. O cara deu uma entrevista pra Time falando que o Milli Vanilli era melhor que o Bob Dylan, Elvis Presley, Paul McCartney e Mick Jagger. Na entrevista ele disse, abre aspas, musicalmente somos mais talentosos do que qualquer Bob Dylan ou Paul McCartney. Mick Jagger não consegue produzir um som. Eu sou o novo Elvis. Mick Jagger não chega a meus joelhos quando se trata de carisma no palco. Ele não falou nada de cantar. É verdade, falando de carisma. Então esquece tudo isso. Ele tá falando a verdade, talvez. O Mick Jagger tá aí bombando, né? Enquanto o outro bombou, o cérebro dele que morreu. Só mais uma coisa sobre o Milli Vanilli. Me parece que estavam querendo lançar um filme, né? Sobre a história dele. Todo negócio de farsa vira filme, porque é legal. É sempre legal. E é do mesmo produtor do Pênalti Se For Capaz. Olha aí. Pô, tá legal, hein, cara? Quero ver. Será que vão pôr o DiCaprio lá? Negão, cara, é negão, né? É DiCaprio negão, né? Wesley Snipes. E o... Coloca o Terry Crews e o Wesley Snipes como Milli Vanilli. Aqui nós temos que fazer uma menção honrosa, né, meu? Ele não vai entrar no, na categoria pilantra, vigarista, porque ele é assaltante. O maior feito dele foi ser ladrão. Usou da violência. Isso. Mas eu tenho que fazer uma menção honrosa pelo resto da vida dele. Ronald Biggs, cara. O nome do cara já é legal, né? Legal. Ronaldão, né? Ronaldeira. Ronaldão, conhecido. Vou pôr o nome do meu filho de Biggs. O Perna chama, né? Apelido do pipizinho do Perna é Biggs. Big Daddy. Ronald Biggs, todo mundo sabe, ele assaltou aquele trem na Inglaterra lá com a grana dos caras, né, mano? Trem pagador. Isso mesmo. Deu merda, foi preso, fugiu, foi pra Austrália, foi pra Paris e acabou onde? Aonde? Rio de Janeiro. Na terra do carnaval! Aí que começou a ficar legal a história, por isso que ele tá sendo citado aqui. O Ronald Biggs casou com uma brasileira e naquela época não tinha negócio de extradição. Ou seja, ele não podia sair daqui, não podia ser obrigado a ir embora. Mas ele também não podia arrumar um trampo aqui porque ele era foragido. Aí o que ele fez? Vamos aproveitar, eu sou famoso, eu assaltei aquela porra daquele trem. Carioca gosta de malandro, cara. Começou a vender camiseta, mandou de pigs. Broche. Broche, xícara. Caneca. Tipo, é, cara, e fez maior sucesso, tipo, na década de 70. Você podia pagar alguns dólares pra jantar com o Ronald Biggs e escutar a história. Deve ser legal. Eu, se eu tivesse, eu pagava, cara. Imagina, você tá no Rio de Janeiro lá, com o Ronald Biggs, fora que ele deve contar a história em inglês, né? É, você fica boiando, né? Até um tradutor, você tem que pagar extra, né? E o Ronald Biggs é pai do integrante do Balão Mágico, né, cara? Como é que é o nome do moleque? Do Jairzinho, eu acho. Do Jairzinho. Jairzinho Biggs. Né? Ele é pai do Jairzinho! Tem aquela mega grávida de Taubaté. Falei, o quê? A mulher tava esperando 4 filhos e ela aparecia na internet com uma barrigona assim. Aí depois ela descobriu que era uma bola de pilates. Não, peraí, não entendi. A mulher tava esperando 4 filhos, de mentira. Ah, tava fingindo. Ela enganou todo mundo pra aparecer na televisão, não sei o que. Apareceu na Márcia, sei lá, nos programas. E até o marido dela não sabia, porque ela não deixava o cara relar, né? Porque falava que ela tava com muita estria, ela tava com vergonha do corpo. Tava com vergonha do meu corpo. Sacanagem, o cara acordou um dia... É uma bola gigante na barriga dela e falou... Não, então, aí ela começou a passar mal um dia, aí o marido perguntou se ela tava passando mal por causa da gravidez, ela falou que acho que não. Mas ele falou, mas você tem que ir pro hospital, porque você tá passando mal, você tá grávida de 14 filhos. Aí que ela não quis ir pro hospital de todo jeito, e ele pegou e levou ela à força, chegou lá, ela confessou que não era nada, tirou uma bola de pilates debaixo do vestido, cara. Olha, é assim... Que coisa ridícula, escreve no Google, mega grávida, olha que nome. Olha que nome... Toca grávida de Taubaté que aparece ela, velho. É muito ridícula a barriga, cara. Impactante, né, cara? Mega grávida. Ó, o marido é burro, hein, cara. Não, mas ó... É, a simplicidade é o último nível de sofisticação, velho. Olha que coisa mais simples, cara. Véio. Pois é. É tipo a máquina de fazer dinheiro, cara. Não tinha porra nenhuma, era só uma caixa. Não tinha de máquina, sapato, né? Velho. Não tinha porra nenhuma. Pô, mas o nome é muito legal, cara. Mega Gabi. Agora sabe o que é legal, ô alemão? É? Tem uma foto aqui do marido posando aqui com a esposa, né, teoricamente grávida. Uhum. E ele tá tipo... com a mãozinha assim encostando na barriga dela, só que se você reparar, ele não encosta, ele só chega bem pertinho, mas ele não encosta. Eu tô vendo o marido aqui, parece que ele tá em órbita, né? Ele tá com o vestido vermelho, parece Júpiter. Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Agora a gente vai falar da parte mais legal. A parte dos picaretas somos nós. Não somos pessoas que eram biografias, nem porra nenhuma, não, né, cara? Nem ficaram ricos com isso. É um tutorial aí da vida para os ouvintes fazerem aí no seu dia a dia. Douglas, quem é o maior picareta do Pauta Livre? Do Pauta Livre? Com certeza é Carlos Torinho, conhecido internacionalmente como Little Boom. Little Boom, quem roubou, mano? O Torinho, ele é tão filho da puta. Little Boom. Nossa, velho, eu imaginei o Boom do... Dragon Ball Z, velho. O Majin Buu. O Majin Buu, mano. Cara, o Torinho é um filho da mãe, cara, porque ele ainda, em pleno 2015, ele conta piada e experiência de vida, só que aí depois de 2 dias você descobre que é um meme do Facebook, cara. Nossa. Que cuzão, né, cara? Não, mas isso aí é ser mentiroso, é ser pilantra. Ele é idiota, né? Então fala da sua experiência com a pilantragem. Cara, eu tenho uma muito boa, cara. Essa é o meu orgulho, cara, porque foi uma picaretagem assim, num nível assim, que eu nunca mais consegui repetir. Eu, durante muito tempo, como muitos brasileiros, eu utilizava da carteirinha pra pagar a meia do cinema, né? Isso é crime, viu? Mas tudo bem. É normal. Só que a minha carteirinha não era falsa, era verdadeira, só que ela era de 2004. Eu andava com ela. O cara com 40 anos nas costas. Eu tenho até hoje a minha carteirinha de São Paulo, porque não tem foto, a do circular. Eu não uso porque eu tenho vergonha, cara. Cara, eu andava com ela pra cima e pra baixo. Só que o que acontece? Quando eu ia no cinema, né, pô, ali em Oz, né, Osasco City, ia lá no cinema, os filhos da puta, eles nunca me pediam a carteirinha, cara. Eles nunca pediam. Aí eu, puta, beleza, mas nunca pedia. E eu ia lá, comprava no guichêzinho com a carteirinha, dava tudo certo, beleza. Aí um dia, cara, eu fui, comprei meia, e eu já não usava mais a porra da carteirinha. Aí meu amigo falou, por que você tá comprando meia? Falei, cara, tô sem grana, mano, eu vou ter que ser a minha. Mas cadê a sua carteirinha? Eu falei, não tá aqui não. Ele, se o cara perguntar... Eu falei, sei lá, mas se o cara perguntar, eu vou inventar alguma coisa. Ele nunca pergunta. Aí, beleza. Aí, na hora que eu que foi passar lá todo mundo. Esse meu amigo, cara, ele é... Como é que é o nome do Virgão aí que denunciou vocês aí pro cara da porta do bar? Gabriel. Ele é só um bonzinho. Ele é bonzinho, coitado. É, então, esse meu amigo, ele ficava suando frio, assim, denunciando. Tava fazendo uma merda, cara. Ele ficava olhando pra mim, tipo, você vai conseguir? Na frente do cara. Eu fiquei inquieto, né, Doug? Ele ficava tipo o Sheldon quando tá mentindo, ele fica cara, com medo. Não, exatamente desse jeito. Ele era totalmente Sheldon. E aí o cara chegou assim pra mim e falou... Carteirinha, senhor, de meia? Nossa! Aí eu, claro, aí eu abri a carteira. Mas deu aquele choque na barriga, assim, porque dá, né, mano? Me pegaram, dá aquela adrenalina. Eu abri a carteira, comecei a olhar assim, né, como se estivesse procurando a carteirinha, né? Óbvio. Aí coloquei aquele polegar indicador, assim, no meio dos olhos, assim, no nariz, saca? Aham. Tentando lembrar? Aí eu peguei, taquei a carteira, assim, tipo, na perna, assim, bati e falei, isso aqui, amigo, todo dia... Que eu venho aqui nesse cinema, pago a minha meia, tenho a minha carteirinha, vocês nunca pedem a minha carteirinha. O dia que eu esqueço, você vem pedir minha carteirinha. Isso é muita sacanagem mesmo. É um escândalo. Aí o cara, tipo, não, mas é que é norma, né? Eu falei, mas você nunca pede essa merda, essa carteirinha. E se eu fosse um mentiroso, hein? E se eu não estivesse estudando mesmo, hein? Como é que ia fazer? Hein? Oh. Eu ia ficar com a cara no chão e não sei o quê. Mas agora eu tenho minha carteirinha, só que eu esqueci em casa. Agora você vai me cobrar essa porra. Mas eu não tenho. E não sei o quê. Aí o cara, não, senhor, não, pode entrar aqui, tudo bem. Você deu uma piti lá. O cara fez uma cara do tipo... Ele deve ser estudante universitário, né? Desse jeito. O Doug falou um negócio interessante, cara. Ah, se ele pedir, eu penso na hora lá. Será que é assim que um pilantra faz, cara? Eu acho que eles não vão com o discurso pronto, cara. Mas tem uma ideia na cabeça. É, sim. Eu acho que ele tem uma ideia a seguir, mas e com o discurso pronto, eu acho que soa falso, cara. Vai ficar igual o Bruninho falando. É. Vamos lá, galera, para o terceiro bloco. Eu acho que talvez se pensar muito, o cara vai fazer igual um ator da Malhação, saca? Sim. Olha, senhor, todos os dias eu venho aqui com a minha carteirinha. É o Maluf, né, cara? É o Maluf. Não, mas, ô Doug, eu acho que esses pilantras não tomam esse choque que a gente toma, cara, de puta, agora me fudi. Agora fudeu. Agora vai dar merda. Eu acho que eles não porque tomam. Porque o cara já tá calejado, né? E outra, ele tá preparado. O cara é foda, né, mano? Porque é com medo desse choque que muita pessoa não comete a pilantragem, ó. Eu já entrei numa festa de casamento sem ter nome na lista, mas ao mesmo tempo não era uma picaretagem, porque eu trabalhei muito tempo como caricaturista, né? Em eventos. E aí eu cheguei lá com a galera pra fazer caricatura e a gente tava hiper, blaster, mega atrasado, cara. E aí tinha aquela fila do cara falando nome, não sei o quê. Nome, não sei o quê. E aí eu falei pra galera, não, vamos comigo. Aí todo mundo chegou assim, tipo, meio botando a banca, assim. Aí eu cheguei na frente lá do segurança, barra metre lá, o cara da festa. Aí o cara falou, nome... Eu falei, ó, se quiser, pergunta pra noiva, porque a gente vai tocar agora, tá muito atrasado, ela tá puta da vida. Vai tocar. O que você vai fazer aí, cara? Não, pode entrar, fica à vontade aí, pô. Aí a gente entrou. Ué, é da hora, isso aí é picaretagem, hein? Não, a picaretagem que eu tenho, já que ele falou de casamento, eu vou falar uma boa aqui. É, eu namorava uma moça, né, e eu conheço um monte de banda de baile aqui. Aí, numa dessas, eu encontrei um cara e falou, ô, me vai num show nosso lá no casamento, lá não sei o quê, mas como é que eu vou entrar? Ele, não, fica frio que a gente põe você pra dentro, cara. Chegamos lá, velho, falei com a minha namorada, fomos, né, cara. Chegamos lá, encontrei ele lá na frente e falou assim, ó, você sabe que vocês vão entrar agora como futuro noivo, né? Se a gente sempre deixa os futuros noivos entrarem... Pra ver como é que é o buffet, pra ver como é que é a banda. Dei a mão com a minha namorada, não tinha nem aliança. Viramos noivo, velho, na hora. E entramos e ficamos lá. Nós sentamos na primeira mesa, a primeira mesa a ser servida. A banda, que era do amigo meu, toda a música, pros outros noivos. Ô, cara, mano, que foda, velho, que foda. E nós ficamos lá a noite inteira. E eu conhecia a gente na festa. Eu disse, nem sabia que você tava namorando. Eu falei, puta, velho. Nem eu. Nem eu, velho. As coisas acontecem rápido, né, cara? Ela tá grávida. Aí a gente fica moldada quando o amor aparece, né, mano? Dá aquele beijinho assim na mão, é, né? É, mano. Pô, mas na real, fiquei me sentindo o pauzudo, cara, aquele dia lá, mano. Eu fui impostor, meu. E aí depois eu conversei com o dono do buffet, perguntei como é que é. Falei, já que eu tô aqui, eu vou casar agora, já tava bêbado mesmo, cabelo, falei, agora eu vou lá fazer umas perguntas. Aí chegou, ela não falava nada, gelada, trincada, assim, a mão apertava, assim, toda hora. Ela falou, quer ver que eu vou ter que casar com esse bosta? toda hora ela ficava me puxando, assim, que eu ia acabar o assunto. Eu falei, mas e assim, a questão das famílias, como é que divide? Eu fiquei nessa, né? Será que acontece isso? O cara empolga, não, né, cara? Empolga? O cara não deu entrevista pro Mauri Júnior? Pois é, cara, mas o Mauri Júnior que vai lá, né, cara? Não, mas se ele não desse, não pegavam ele, alemão. Né? Mas eu empolguei também. Eu falei, já tô fugido por fugido, é truco, né, cara? Já tô mentindo mesmo agora. Não, foi legal, cara. Essa foi a minha melhor, assim, de picaretagem, mano. Eu não tenho uma história de picaretagem, mas eu tenho uma história de tentativa de me empicaretarem. É válido, é válido. Vou falar até o nome do cara, porque se ele ouvir, foda-se também. Pra começar, o cara é... Não pode falar bicha, né? O cara é viado. A gente tava lá no escritório, né? De repente tocou a campainha. O cara, eu preciso fazer um site. Posso subir? Eu falei, pode. Chegou lá. Era um dono de um salão de cabeleireiro. Segundo ele, 3 salões, né? Que ele é muito rico, não sei o quê. Cara, a pessoa quando chega botando o pau na mesa, falando quanto que tem. Cara, mas o cara, e ele era tipo uma... Imagina aquele viado mesmo, caricatura de viado assim mesmo. E o cara chegou botando banco falando que tinha 3 salões e não sei o quê. E beleza, né? A gente falou, começou a perguntar o que o cara queria. O cara falou, não, entra em tal site, eu quero assim, assim, assado. E o cara falando aquela voz de bicha mesmo, né, cara? O nome do cara era Oliver. Nossa. O Vinícius conhece lá no escritório, tem uma vista assim, uma avenida bem famosa aqui em Marília, e tem uma vista assim que parece uma praia, né? Só é que legal, não tem praia. Se você não olhar pra baixo onde tem asfalto, parece uma praia. Parece mesmo, uma praia. Cara. E o cara ficava lá com a bunda pra cima, assim, olhando, cara. A bunda pra cima. Lá no escritório da gente tem um fliperama, o cara ficava posando, tirando selfie no fliperama, assim, cara. Nossa, relou no fliperama? Relou, cara. Ah, aí ele... Pô, peraí, isso é preconceito a gente falar um negócio desse. Eu sei que é, o que eu vou fazer? Não, ele relou no fliperama. É um cara, é homossexual. Mas nós não ficamos com nojo. Não. A gente joga até hoje. Trocamos joysticks, porque ele fez coisas terríveis com joysticks. Tudo bem, o cara foi lá, falou esse monte de merda, tomou a nossa cerveja que tava no frigobar. E falando que era rico, falando que tava o Camaro dele, tava na oficina e ele tinha vindo caminhar, porque o Vinícius sabe que lá na frente do meu escritório tem uma pista de Cooper. O cara, não, eu vim caminhando, por isso que eu tô todo suado, não sei o quê. Aí beleza, o cara foi lá e foi embora, né? Aí no outro dia o cara apareceu lá de novo, falando que precisava fazer um outro site, só que era de uma ONG contra a violência LGBT. Aí tá bom, fizemos orçamento de novo, o cara quase convenceu a gente a fazer um site de graça pra ele, aí ele foi embora. A gente descobriu que depois o cara foi no advogado que é do lado e falou a mesma coisa, que precisava fazer coisa de ONG. O cara foi lá na agência de turismo que fica embaixo e queria comprar pacote pra Paris pra passar o Natal. O cara foi lá no salão de Pilates e queria comprar pacote de Pilates. O cara foi só pra tomar cerveja nossa e comer uns 4 dias seguidos, cara. O advogado foi lá e falou assim, pô, o cara ficava lá, vocês... Façam uma cena na cabeça aí. O cara serviu um café pra ele, que ele quis. Ele colocou o café em cima da mesa e falou assim, ai, tá muito quente. E ele ficava tipo de 4 na mesa, assim, assoprando o café. Ah, mãe, vai tomar no cu, velho. Aí um outro dia depois que a gente descobriu que o cara era mó picareta, o cara apareceu lá vestido de drag, cara. Com a sainha, assim, que só tapava o pênis dele. Nossa, velho. Assim, que, ó, o cara foi lá uma semana seguida só pra comer de graça nas nossas coisas. Qual que era o nome dele que eu falei? Oliver, o sedutor. É, a gente foi pesquisar, descobrimos que era... Oliveira. Era tipo José Luiz Oliveira, um negócio assim. É, esses nomes são reais, então se você conhecer ele, pode ir lá linchar ele, que eu não ligo, não. É o mito de Marília. Ó, o Bruninho não tem nenhuma história de picaretagem. Mas eu sou muito bonzinho. Ou ele é muito picareta e não quer falar, né? É. Mas ó, ontem fui no famoso bar aqui em Marília, né, meu? Tava lá tocando uma banda. E um amigo nosso que sabe falar uma língua estrangeira porque a família dele é estrangeiro de fato, ele fala bem, assim, tranquilo. Tava lá de boa e ele simpatizou com um casal, mas esse casal era de lésbica. Uhum. Eu não sei, ele queria porque queria uma das meninas lá. Aí fomos lá, ficamos a noite inteira, bebemos um monte. Daqui a pouco tava o filho da puta lá do lado das meninas. Enfiado lá no meio. Aí eu fui lá ver o que ele tava fazendo, velho. Ele tava lá falando... em uma outra língua, com as meninas, que não conhecia nada aqui em Marília, que ele tava na casa de um de nós ali, se liga, apontava pro nosso grupo. O cara querendo passar... Por gringo, velho. Não, passar de gringo, velho. Eu falei, que filho da puta, velho. Nossa, cara, puta, eu tenho um amigo que vai embalado em São Paulo fingindo que é jogador do Real Madrid, cara. Vai dar certo? Do Real Madrid? Cara, ele comeu as minas aí, velho. Ah, então tá valendo. Então, aí, tá valendo mesmo. Tem... É porque ele fala que é tipo reserva, saca? Não, as meninas não conhecem, né, meu? Não conhece porra nenhuma. E ele fala que recebe. Aí ele, né? faz um sotaque carioca ainda, falando que ele joga lá fora. Aí vem um amigo dele falar com ele, ele fala umas duas frases em inglês, assim, a pessoa, nossa! Ele fala inglês. Ô, cara, mas eu não me conformava, velho. Ele falando assim, cara, eu saí de lá, né, mano? Falei, ah, vou cair fora daqui pra não dar na cara, mano. Aí, porra, foi muito louco, velho. Depois, obviamente, as meninas nem olharam pra cara dele, né? Tem um meme dele hoje já, dele sentadinho olhando pras meninas lá, tipo, Kegel demasiado. O stand-up lá, stand-upper Murilo Gun. Ele conta lá que um bom flerte em balada é você falar pra menina que você trabalha em negócios da família. E aí quando ela perguntar que negócio, você fala, você quer saber aqui no Brasil ou no exterior? Não. É muita picaretagem isso, cara. Uma picaretagem, não é picaretagem, é sorte. Na mesma boate o Gabriel falou que não ia, eu moro aqui perto. Eu só filmei sua pista aqui. Ei, amigão, eu sou seu vizinho. Ele falou, chama meu avô. A gente um dia achou uma... Uma comanda, cara. Adivinha, né? O resto da história você já pode saber o que aconteceu, né? Vagina. Aí, ó, foi o dia que, tipo, a galera inteira bebeu. A conta deve ter dado uns R$500, mas a comanda teve só duas águas. Sai todo mundo bêbado, né, cara? Eu considero sorte isso, pô. Sai todo mundo bêbado, gravado, né, cara? E pagando, todo mundo pagando duas águas. O cara ainda briga ainda lá por causa da água cara, né? Uma outra dica de picaretagem aí. Eu assisti aquele filme O Homem que Copiava, do Lázaro Ramos. Uhum. Que ele falsifica dinheiro lá. E ele no filme, cara, ele dá uma dica que eu usei essa porra, velho, e deu muito certo. Ele vai trocar o dinheiro na lotérica e aí ele compra um objeto qualquer pra dar pra mãe dele. E quando a mulher tá trocando dinheiro pra ele, ele começa a conversar com a mulher pra distrair ela. É verdade. Ele fala, você sabe se esse santo aqui é São Jorge ou é não sei o quê? Aí a mulher começa a trocar o dinheiro dele e fala, olha, eu acho que tá com cara de São Jorge, não sei o quê. Ô fulano, isso aqui é o quê? Ah, não sei o quê. Ah, eu acho que é isso. Obrigado, hein? E entrega pra ele. Eu usei isso pra entrar num evento de quadrinhos, cara, aqui em São Paulo, que eu não vou falar porque... Você acha que é malandro? Você é um nerd cabaço, é um evento de quadrinhos. É. Então, o que, que você acha de usar o Alcuin de jornalista pra entrar na Campus Party como podcaster, mas, cara? Mas, ó, eu, já que já puxou esse assunto, cara, quantas vezes, cara, o Bart tinha um site de foto, sabe? Esse site de foto que tirava... Antigamente tinha esses rolês de balada aí. Uhum. Quantas vezes eu não fui como auxiliar de fotógrafo, cara? O que faz, né, cara? Faz nada, eu entrava pra beber. Carrega a câmera. Faz nada. O Bart entrava, ele tirava umas fotos ainda. Aí, às vezes, ele... Que ia beber, ele passava a câmera pra mim e ela tinha umas fotos depois de bêbado já. E lá ficava tentando mexer, não sabia, né? Mano, mas cara, era um monte, velho. Agora que você falou, eu lembrei, mano. Cara, eu não picareta. Vou revelar quem me deu a porta de entrada, mas a Campus Party desse ano colocaram meu nome lá em cima na hora. Foi meio vetado esse ano, né? Fui colocado meu nome lá em cima na hora, o meu e de mais um camarada. Só que aí só o do camarada passou. Uhum. E aí, o cara chegou assim e falou, qual que é o seu nome? Eu falei, Douglas de Oliveira Lira, mas você pode encontrar ele como Doug Lira. E aí o cara começou a procurar, ele, não tô achando o senhor. Aí eu usei minha tática do cinema lá, coloquei Ah, então pode ser João, pode ser João. E comecei a olhar pro lado, assim, pro camarada e falou, e agora, velho? O pessoal vai me esperar lá no palco, eu vou atrasar. Aí, putz, meu. Aí o cara, não, mas eu vou ver aqui. Aí eu sei que a culpa não é sua. Uhum. Eu sei que a culpa não é sua, mas tudo bem, né? Qualquer coisa eu vou embora mesmo. Puta merda, eu volto pro hotel. Deixa eu volto pro hotel. Aí o cara, não, pode passar. Aí pegou uma pulseirinha, me deu assim e falou, ó, com essa pulseirinha você consegue entrar em todo canto ali e tal, você pode entrar lá de boa. Aí eu, tá bom, muito obrigado, inclusive, rapaz. Inclusive no meu escritório. E aí eu fui lá dar minha palestra. Sua palestra. O Doug ainda tem talento, né, cara? Ele desenha, faz uns negócios legais. Mas vai a gente lá, mas imagina o tanto de gente que entra só de indicação, só de 99%. Nossa, cara. Mas é o que mais tem, cara. Eu entrei no Farfan Alaska e no Hellbenders lá em Ribeirão Preto, eu entrei como produtor, mano. Doutor do quê? O Bart chegou com uma câmera e ele era da TV. Aí ele olhou pra mim e eu não tava carregando nada. Eu falei, cara, o Vinícius é sempre o Rode, mas não tem nada pra ele carregar. Eu sou o cabeça. Ah, mano. Aquele cara ali é o produtor do programa, ele veio dar uma olhada. Cara, é muito bom, daí você fala, aquele cara é o produtor, o cara tá com o celular, Você inventa, falando, né? Aí o cara olha pra você e você fala, opa, tudo bem. Não, eu dei um toquinho aqui, ó. Ele veio comigo, parte da equipe ali, ele tá produzindo, pá. Ô, eu sou picareta pra caralho, agora eu tô pensando. Teve o lance da escola que eu fingi que tava com o braço quebrado lá, mano. Escreveu com a mão esquerda um mês. Porque a letra era feia, né? Não, e a professora tinha que editar mais devagarzinho, né, cara? A classe inteira se beneficiou daquilo. Filha da puta. Usei apenas a inteligência e meu carisma, né? Canalha, tu é um verdadeiro canalha. Malandro é o pobre inteligente, é ou não é? Acho que é. Ah, mas, cara, eu acho que o Brasil é o lugar onde tem mais picareta por conta desse contraste social de rico e pobre. O pessoal usa o jeitinho brasileiro, é isso, né, cara? E o cara tem um pensamento, né? Eu sou pobre, eu vou me beneficiar na costa do réco aí. É, pô, eu preciso de um cabonete aí mesmo. Hoje tá os caigatos. Falar de gato, né? Esse gato foi picaretagem, né, irmão? Nossa senhora. Não, se gato for picaretagem e a polícia for na casa de cada um, não vai ter mais como trabalhar em outra coisa, né? Todo mundo tem aquele tio que ele chega na sua casa e fala: ô, alemão, esse som aqui é novo? Esse é novo, eu comprei. Quanto você pagou? Paguei 700. Eu consegui pra você por 300, cara. Sempre, sempre. Porque na feira do rolo, eu comprava 250 pra você. Sempre tem um trambiqueiro, velho. Aí ele fala ainda, é igual. Igual, é a mesma coisa. Igualzinho. Vocês já tomaram picaretagem ou acharam que tomaram assim? Às vezes leva o carro pra ser consertado, coisa que você não entende, às vezes, por exemplo. É, como o computador. Informática. Informática tem muito, velho. Tem muito picareta, mano. Tem, cara. Você leva lá, é um. O drive, o cara esqueceu um disquete lá dentro, o computador não liga. Aí leva na loja de informática, o cara tira o disquete. Qual é 800 pau lá, porque limpou não sei o quê, blá, blá, blá. Trocou a peça e o cara inventa umas peças. Eu troquei a desremitia da cama esquecida. Mas o cara até troca mesmo, mas não precisava. Inventar peça é o que mais tem, né, cara? Né? Eu trabalhei com troca de óleo, né, de carro e caminhão. Olha com essa porra. Cara mecânico. E aí, eu sempre fui muito noob, né, muito retardado com isso, né, cara. Aí um dia eu tava lá todo avoado, cara, todo cansado. Aí eu levantei o carro no elevador. E na hora que eu abri o bujãozinho, né, o parafusinho lá do cárter pra tirar o óleo, começou a sair um óleo, assim, diferente. Tipo, eu falei, caraca, esse óleo tá muito estranho, velho. Na hora que eu tava lá, tipo, pra fechar o negócio, o dono do carro chegou assim embaixo e falou, por que que você tá tirando o óleo de câmbio? Puta que pariu. Eu peguei, eu olhei assim, tipo... Você foi burro, eu falei... Então, na verdade, a gente tá com uma promoção aqui. Caralho. Somente as pessoas não trocam o óleo de câmbio. Então, já que o senhor vai trocar o óleo, eu vou tirar esse óleo velho do senhor, vou colocar um novo de câmbio pra depois tirar o óleo do motor. Ele, caraca, que bom isso. Você é muito bonzinho. E vai ser inteiramente grátis, só vai ser adicionado R$10 no preço final. Eu fui lá, troquei, coloquei o óleo do carro tudo de novo. Ele, obrigado aí pela cortesia. Falei, que isso? Só não fala com o chefe que às vezes ele esquece, né? Que às vezes ele vai achar que é mentira minha. Vai achar que é mentira, não sei. Vai achar que eu sou trambiqueiro, né? Mas, porra, eu fiquei com cagaço da porra. Imagina se o cara liga a porra do carro e vai embora sem óleo de câmbio. Imagina fundir o motor dele. Eu ganhava R$16 na época, pagar um motor de 2.000, sei lá. O que que o Perna acha disso, hein? O que o Perna acha de trambiques em geral, Douglas? Como o Perna se lida com trambiques? Ah, que bosta! Eu tô imaginando o Perna um retardado que as pessoas falam com ele e só responde que bosta! Ele só fala. Que bosta! Ele só fala que bosta e arrota linguiça só. Olha o sorvete que você gosta. Fala, pessoal, e aí, cara, beleza? Que bosta! Qual a marca de sorvete que você gosta? Que bom! O que você acha do tempo podosfera? Que bom! Qual petisco que você mais gosta do Rabi? Que bosta! Que bosta, entendeu? Olha ali! Está ali! Achamos! Achamos! Caixa preta do Tosco. Mas e aí, galera? O que é o contrário? É muita naturalidade pra uma pessoa só, né, cara? Faz bonitinho, velho. Eu nunca ouvi falar galera na vida. Galera! E aí, galera? E aí, galera? Cara, tem aquele... Galera. Ô, galera! Oi, galera! Galera, bicho! 3 de 3, que essa fera aqui é o galera! Um dos maiores talentos da nova geração aí, bicho. Eu lembrei daquele vídeo do pegando fogo no Faustão agora, cara. Ô, louco! Tá pegando fogo aí, bicho! Porra! Corre! O cara do Faustão é a pura banha, né, cara? É combustível com aquela malha. Corre, bicho! Pega fogo esse, dele, cara. Esse dele falando pegando fogo. Pegando fogo. Ele só olhando e falando... Errou! Que bosta! Que bom! Você tá muito longe do microfone. Tô muito longe, é que bosta. Que bosta! Chega! Tem um filme pornô aqui, meu irmão. Não, vamos falar dos pinturos então. Não tem mulher. É verdade. Você daria o cu pra um dele? Tipo, rola bem fácil. Rola bem fácil. Tosco Chanchada, editado e finalizado por Wellington Hendricks.